Azedão, você não tem estádio, seu bobão. Chama um passo do sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou da 97. Estádio. Menina! Começando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Opa. Valeu, gente. Boa noite, tchau. Não, fica aí. Ai, que dia triste. Tchau, nada. Ai, fique aí e seja chacoteado com um. Chacoteado, mano. Não, a gente... quantos minutos falta pra acabar o jogo da França e Alemanha? Ah, tá quase, hein? Agora. Falta pouco, hein? Eu não, avisei só um minuto. Eu avisei você que você tava aí. É, os caras lá. Olha que os caras. Lembra o que nós falamos? Estão ouvindo. Ei. Seu palpite no final ontem do programa é que São Paulo ganhava. Eu achava que ganhava. Ah, então chupa também. Eu achava... Não, mas eu achava. Mas eu achava. Mas chupa vocês que perderam. Não, sou você também. Acertou. Você errou também. Não foi mal que errei, mas não tem problema. Eu gostei que eu errei. Ô, seu Benta. Foi. É verdade que você foi dormir God off zaga e acordou gorfou na zaga? É isso aí. E parabéns ao Pai de Santo que acertou de novo. Mais um, hein? Mais um, sim. Falou. O Pai de Santo, sim. Vocês não estavam aqui, vocês não viram. Eu falei na terça. Falou na terça. Ele também não estava. Terça-feira. O Pai de Santo é sensacional. 2-0, cravando os gols do Bob. Gravou até os dois gols. Acho que alguém vai ser expulso. Ele falou isso. Olha como os caras depreciam o produto aqui, tá vendo? Tá vendo como que é? Quando convém. Eu falo pra você. Quando convém. Pô, o cara acertou, bicho. O gato subiu no telhado, hein, velho? É, mano. O gato? Já era, tio. Subiu, caiu, morreu. Já era. Não, não morreu, tem jogo de volta. Não, mas não vem com esse discursinho de que acabou, não. Você tem que iludir o torcedor de São Paulo. Não, tem que iludir ninguém. Você tem que tentar falar aquela frase lá enquanto houver 1% de esperança. É difícil ganhar de 2-0 lá? É claro que é. Não é difícil, não é. Não vem querer jogar toalha, não, porque senão não tem graça a nossa zoeira. Você tem que fingir que acredita, pelo menos. Eu não vou fingir. E o torcedor de São Paulo. Eu disse aqui que 2-0, tanto para um quanto para outro. Não acabou. Já era. Posso errar, mas acho que já era, velho. Vai, cadê o Tetra? Cadê aquela cambada de mané que mandou mensagem ontem? Aliás, é verdade. Vai, chupa, que é Tetra. Tetra o cacete. Aquela cambada de mané tá junto daquela outra cambada de mané que já tinha comprado passagem pro Japão. Não faz mal. Lá do seu time. Não faz mal. Sofremos menos. É. RG, como você diria, vem mais um pro sofá. Tamo ajeitando. Tem outro. Tamo abrindo espaço. A Copa é grande, velho. Vai lá pro lado lá. Olha, deixa eu falar uma coisa, porque eu sou do estádio. Eu vou defender, dá licença. Porque ainda dá. Eu me lembro uma vez, Sombra. Eu não quero a sua defesa. Não, não é, peraí. Peraí, calma, deixa eu falar. Eu não estou falando que eu sou São Paulino, não é isso? Não é mesmo. Mas teve uma vez que o Flamengo ganhou de 4-2 do América lá, chegou aqui, tomou de 3-0 o gol daquela gorda que jogava lá. Puta merda, quase morreu, Cabanhas. Então vamos ter esperança que nós vamos virar isso aí. Nós? É. Que é o Botafogo? Não. Seu time é o Botafogo. Não, eu vou defender porque você não está defendendo, eu vou fazer às vezes. Pode botar o índio que você quiser. Agora eu lembrei bem o jogo. Não, mas esse jogo eu lembrei bem, fala a verdade. Vocês não se lembravam disso, do Cabanhas. Não lembrava. É então aí dá esperança, Sombra. E eu vou falar, se o São Paulo virar, eu vou numa sauna aí o Sombra só nas... Ué, mas já que você gosta de relembrar fatos históricos, tente relembrar um outro xerifão que foi expulso, comprometer a campanha do São Paulo, foi o Lúcio. Lembra? O Lúcio também foi expulso naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Lembra? Ah, que ele pegou a paçoca. Mas... São Paulo perdeu o jogo ali. Só que o Lúcio... Depois foi pro Horto e tomou nada. Só que o Lúcio eu entendo como justa a expulsão, né? Mas, ó, já vamos falar do São Paulo, é claro. Vamos passar pelas manchetes antes. Vamos falar... das manchetes. Chororô. No oferecimento da Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem, seu Bento. Ó, 37 minutos lá. 2-0 pra França, 2 gols de Griezmann. O segundo, Griezmann. Uma falha lamentável do Neuer. Neuer? É parecido com o Dennis. Ele falhou, mas a falha foi do miolo de zaga ali também. É que ele cortou mal, mas o zagueiro não deu cobertura. Qual o melhor goleiro do futebol do mundo? O melhor goleiro com certeza é o Neuer. Véi, mas você tem que exaltar o jogador do Pogba, velho. O Pogba, Sombra, ele pegou o Mustafi, mano. E deu um drible no Mustafi, mano. Que o corpo foi pra um lado e o espírito foi pro outro. É mesmo? É, aí ele cruzou na área, o Neuer cortou mal porque ele tava preocupado com o Giroud. E aí no rebote o Griezmann fez o gol. Tá certo. Esse Giroud é... Mais ou menos. É bem mais ou menos, né? Eu queria homenagear aqui e falar 6 jogadores da França. É. Eu gosto muito. Quais são os 6? Vamos fala, lá. Pernambucano. Platini. Desali. Debuchy. Colubali. Bocari. E tem o último que eu quero ver se vocês adivinham. Matuidi. Tony Anderson, também jogou no PSG. Você é de sacanagem. É que o Matuidi é igual o Pelé. Vocês nem falam mais do Pelé. É só quem veio depois. Acima. E parabéns a Matuidi, o futuro campeão da, da Eurocopa. Imagina, agora nunca teve tão perto de Portugal. Será? Eu acredito na França. Não, mas, velho, o RG vai dar Portugal. Fala, Manovski. Pra passar por esses dois negão da França aqui, velho. O Titi e o Sissoko, velho. O bagulho só na bala, hein, só velho. Só na bala mesmo, cara. É isso. Os caras são grandes, hein, bicho. Embaçado. É, Corinthians. Coringão! Falando em bala, perdeu, né, mano? Falando bala, só na bala, né? Nosso, mano. É nóis, velho. Ah, mano, tá. Vai ter jeito, né? O Pato não aceitou lá a redução, aquela coisa toda. Redução? Como assim redução? Redução. É verdade. Redução de quê, mano? Salário. Vamos lá. Não, mas não tem como reduzir salário. Eu sei que não, mas tentaram, tá, né? Mas tá caro. Tentaram uma conversinha, né, mano? Pra apurar direito as informações, né? Entendeu? E aí é isso aí, mas enfim, eu não chego. Deve jogar. Vamos ver. Não, ele não vai jogar bem. Não? O Alexandre Pato, ele vai ficar pelo menos um mês aí afastado, cuidando da parte física. Mas esse um mês aí tá na cara que não é pra cuidar somente da parte física. O Corinthians, ele tá tentando de todas as maneiras aí fazer negócio com o Alexandre Pato. E um repórter lá da Itália, especificamente da cidade lá do time do Lazio, né? E inclusive o Bielsa que pediu o Alexandre Pato. Ele disse que a Lazio fará uma proposta aí de 5 milhões de euros nos próximos dias aí pela compra do Alexandre Pato. Se for isso, o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ele precisa levantar as duas mãos pro alto e dar graças a Deus. Ele precisa fazer isso. Porque um time nessa altura do campeonato, pagar essa quantia pelo Alexandre Pato, velho, seria uma bênção. Do céu, né? Então o Corinthians aí não recebeu nada oficialmente. Eu até inclusive conversei com uma pessoa ligada, a diretoria do Corinthians aí. A pessoa me assegurou que não havia chegado proposta alguma ainda pelo Alexandre Pato, mas que existia sim um contato. Inclusive o empresário do Alexandre Pato foi lá para a Itália para conversar e resolver essa situação dele. E eu espero que ele consiga. Porque se a gente vender, vamos colocar aí 5 milhões de euros hoje, isso aí vai equivaler talvez a quase 20 milhões de reais. E o Corinthians, pelo fato de ter 60% do valor da transação, o Corinthians vai ficar com um pouco mais de 10 milhões. Não. Quantos de euros? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros dá... Dá quase 18 milhões, 535.774 reais. O Corinthians vai ficar com um pouco mais de 10 milhões. Foi preciso, hein? O que celular... não faz um aplicativo? O que o celular não faz? O Corinthians, ele vai ficar com um pouco mais aí de 10 milhões desse valor. O que já é uma boa grana e que daria pra comprar talvez um jogador qualificado aí pro ataque do Coringão. Pelo menos não perde, né, mano? Mas é isso aí. Perdeu, mas não perde muito, né? Perdeu, já perdeu, né? O Corinthians, ele investiu 40 milhões e vai recuperar, teoricamente, 10. Tudo bem, mas... Nesse período, o Corinthians, ele também já teve o ganho técnico do Jadson. Desculpa, ele conseguiu vender o Jadson e ganhou dinheiro. O Corinthians, ele pagou 40 milhões de reais na contratação. 40 milhões. Aí você multiplica também tudo isso por no mínimo... Salários, etc. Só não pode calcular por 800 na época que ele estava no São Paulo, que foi metade era do São Paulo. Mas fora isso, Sombra, o Corinthians, ele teve o ganho técnico também com a presença do Jadson. Ele conseguiu vender o Jadson e ganhou um dinheiro em cima também. Então o Corinthians, ele, não vou dizer que conseguiu minimizar bastante, mas pelo menos não tomou um prejuízo tão grande. Ajudou, né? É um prejuízo grande, Domenico, mas não é aquele negócio que é gigantesco. podia ser pior. E mas enfim. Quem voltou foi o Christian, viu, mano? Também? Voltando. É, voltando de contusão. O Elias e o André, eles já estavam treinando, já estavam correndo aí com a equipe. Daqui a pouco eles vão estar aptos a jogar também. E o Corinthians, ele anunciou oficialmente na tarde de hoje o Bruno Paulo também, né? Apresentado hoje. Já tava lá, né? Tava se recuperando de contusão. Deu aquela... É, o Corinthians comprou bichado, velho. Comprou, arrumou. E o jogador mesmo se caguetou. Falou, falou, meu pé podre. Aí o Corinthians chamou lá um... meu pé podre. É verdade. O Corinthians foi lá e chamou um podólatra e arrumou. Mentira, a lesão era outra. Soletre podólatra. Não, é podólogo. O que, que é podólatra, mano? Podólatra. Podólatra é aquele cara que gosta de pé, tem fetiche com pé, né? Isso, é. Não, ele é podólogo. Não, o que vai cuidar. Quem cuida? O podólogo é isso. Mas enfim, vocês entenderam. Ai, essa porra aí. Isso sou eu? Aí o Corinthians chamou a pé de cure lá, então ele deu um jeito no Bruno Paulo. Aí melhorou. É, RG, porque o que tem aí... Não teve um técnico famoso que gostava de uma manicure? Ah, sim. É, chamar a manicure. Podia falar que foi chamou o veterinário pra cuidar do pé da galinha. Foi ali que tudo começou. Ah, isso daí é quando a senhora quer fazer a unha. Ah, juiz. Ah, que feio. Quando a senhora quer fazer a unha, a senhora vai no veterinário. Segue o jogo, sem falatório. Segue o jogo. É tudo nosso, mano. É isso aí, mano. E então, sabadão tem Corinthians e América. Exatamente. Ah, é. Tá louco, né? Isso aí é aquela... Mas... Você mesmo fala. Oh. É a fase do Street Fighter lá do carro. Né? Não vai nem usar... usar mamadeira, hein? Já vai direto na teta, Corinthians e América, pô. Você tá de brincadeira. É, jogo que você olha na tabela. É, o Corinthians já jogou com a América já. É São Paulo. Chapecoense, Corinthians cega. É, falou bobagem. Você não tá bem hoje. Não, pelo contrário. Você pega Chapecoense lá em Chapé, na Arena Condá. São Paulo e América. Aí já não é teta, né, mano? Aí já... tá ali. Todo nosso. Aí o bicho complica. Diga lá, seu Bento. Contrato renovado do Gabigol até 2021, hein? Até 2021, seu Bento. Isso aí não é aquela pra... Sim, lógico. Né? Lógico. Aumentar. Pelo menos alguém tá parecendo ser esperto lá dentro, né? Exatamente. Porque os anteriores faziam o contrário, né? Exatamente. Pô, mandava embora e depois ia discutir se renovava ou não. Pô, tá de brincadeira. Ah, isso aí, Gê. Principal notícia aí, não é isso aí do... E tá dispensando, mas tá tentando devolver o Paulinho, né? Lembra? Ah. O Paulinho Santos trouxe do Flamengo e agora tá tentando devolver. Mas jogou bem os jogos, né? O que aconteceu, será? Não convenceu não, viu, seu Bento? Não. Porque lá no Flamengo, o comentário que tinha é que ele gostava muito da noite. É, e com a chegada dos reforços aí, realmente, o Paulinho tem que voltar lá pro Rio e se entrosar lá no Mengão. Ele tá estudando devolver, precisa ver se os caras querem, né? Também, né? Tem isso. É. Aí, e aquela, o cara abre a mão na porta agora e você empurra e o cara não quer sair, entendeu? Exatamente. Então, é complicado, mas vamos que vamos. Tamo no sossego, seu Bento. Certo. O Gabigol renovou, né? Até 2021. É verdade que até que o Chelsea, acho que tinha feito uma proposta muito boa financeira. Sim, mas guardada as devidas proporções. Essa renovação não impede claro. Negociação alguma. Só, a única coisa que eu comentei é que a diferença é que parece que temos um presidente esperto. Que primeiro renova e depois vende. Ao contrário dos anteriores, que vendiam e depois iam discutir uma renovação. Essa é a diferença. Gabigol que diz que o Santos é melhor que o Palmeiras. Essa é a diferença. Tem clássico terça-feira que vem, não é? Escuta, ele tá certo, ele vai mentir. Escuta, onde você ouviu isso? Ah, ele falou mesmo. Falou. Onde você ouviu isso? Ele falou sim. Eu li a citação dele, entre aspas, no Globo.com. É, mas ele não disse com essa... tônica que você está colocando. Falou sim, é melhor mesmo, ele deu. Lá no Globo.com não estava com emoji, por exemplo, de homenzinho feliz, ou chorando, problema ou smile. Problema do Globo.com. Fala de modéstia, é melhor, ele vai passar o boné. Se eu sou modesto, eu vou lá na CBF. É melhor. Libera o Jesus, o Roger Guedes, pra não ter desculpinha depois. Pode jogar. Aliás, é melhor mesmo. Eu vejo a tabela aí como tá melhor. É líder, né? O Santos é líder do campeonato, né? Tem uma porrada. Você não fica entrando na pilha dos dois. Eu respondo pra esse trouxa. É você não, trouxa. Você tá não fica entrando na pilha dos dois. Você tá com medinho dele agora, RG? fui eu que fiz a entrevista com o Gabigol. É, não foi, não, exatamente. Fui eu que respondi pelo Gabigol? Não fui. Foi você que caiu duas vezes? Não foi? Não foi. Não foi. Mas foi o senhor. Eu fui eliminado ontem. Mas foi o senhor que está se utilizando o direito de um microfone para ficar incendiando e botando pilha numa situação que não tem nada a ver. RG, quem botou pilha foi o Gabigol. Não foi o Gabigol, não. Foi o Gabigol. Quem botou pilha foi a Globo. Que soltou, faltou uma entrevista lá. Entendeu? Que vazou uma entrevista lá. Vazou não, eles fizeram matéria. Eu posso fazer uma pergunta pro Mano, por exemplo, assim: Mano, o que você acha do Domênico? Se ele chega e fala assim, ó, o Domênico é um cara legal, bacana, ok. Se ele chega e fala assim, ó, nossa, o Domênico é muito louco da cabeça, vai gerar polêmica. Você acha que vai? Agora, a culpa é minha. Eu acho que não vai, não. Não. Eu acho que não vai, não. O quê? Se o Mano fizer essa observação com o repórter. Não, não vai ser. Pô, não, só uma coisa, o goleiro da França fez uma defesa. Olha isso aqui, Engê. Essa aqui já foi. Ele fez uma defesa agora, lembrou até o Fernando Praz, juro. Quem é Fernando Praz? Olha só, olha só. É o maior goleiro do Brasil hoje. Ai. Tá pegando muito, meu. Lohri? Falta um minuto pra acabar. É o Lohri. Lembrou o Praz mesmo. Lembrou, né? Fui bem ou não fui, Domênico? Bonita defesa. Cumprimenta aqui, Domênico. Aqui, ó, minha mão. Aqui. Vai. Que é isso aí, quase, hein? Não, porque eu falei que parecia o Praz. O alemão já sabe onde pôr a mão. É, o goleiro da França tá com energia. Ah, esse vai pôr a mão em tudo que é lugar hoje. Vamos, se ele ganhar, velho. Ó, Narigodô, por favor, fale das baterias Eliar. Olha só, amigão. Quem entende de bateria pra carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Muito bem, Benjamin, esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento, vou falar agora da Dutra Máquinas. Você está precisando de ferramenta? Vai na Dutra Máquinas. Por exemplo, precisa de furadeira? Está procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Lá na Dutra Máquinas, você vai encontrar a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, para setor automotivo, para marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E olha que bacana! As marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker vão levar você para assistir ao super time do Barcelona lá no Camp Nou. Isso mesmo, você pode viajar para Barcelona, que é linda, e vai assistir esses grandes craques. Aí você fala, mas como faz para participar? Você tem que ir até uma das lojas do Ultra Máquinas, e na compra de R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt, você vai concorrer a uma viagem com um acompanhante. Aí é só fazer o cadastro no site craquesdaperformance.com.br e pronto, você já está concorrendo. A promoção, inclusive, foi prorrogada até 31 de agosto. Então confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Tem também Guarulhos, tem Atibaia, tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Ultra Máquinas. Seu Bento! Carneira. Acabou, viu, seu Bento? Acabou! Acabou! França e Portugal, então. Chupa, domingo, Benjamin. Chupa, Alemanha. Bela observação, hein, Domênio? Qual que é a observação, Pretzel? Portugal e França na final. Foi cirúrgico agora. Ah, mas ô trouxa, eu tenho que. Eu tô elogiando. Tá elogiando. Então, eu vou te explicar uma coisa, elogiando o Katsu. Você quis fazer mal da minha enganação. Então vou dizer assim: tem muito nego que tá no carro que não tem a menor ideia do que tá acontecendo na Euro e eu já tô falando o que vai acontecer na final. Tem neguinho que não sabe que Portugal já tá na final. Então eu tenho que informar. E a todo instante, quando tem uma mania chata de achar que o cara liga o rádio às 5h30 e sabe tudo, fumado, hein? E dá assim. Que fumada que você deu, irmão. Mas às vezes é bom tomar fumada pra ficar enorme. Eu também acho. É bom tomar fumada pra todo ficar dia esperto. É bom, viu, meu? Mas o... Pedrado, hein, Pretzel? Ah, desculpa, né? Eu só quis elogiar o comunicador. Desculpa, Gabo. Você é outro moleque que tá aqui. É outro moleque que tá aqui. Oi, Pretzel. Você aconselha o Domênico a fazer o seu curso? É, com certeza. É o curso dele. Já pensou se eu dou no curso? Fazer curso com um trouxa. Não, você poderia dar uma palestra, né? A palestra do Cássio. A palestra do Cássio. Um braço da minha palestra poderia ser manchetes óbvias. Aí você vai. Hoje, especialização em manchetes óbvias. O Domênico Gato. É melhor que as minhas? É melhor que as minhas? É, não, você vai bem também, parabéns. Não, mas, ó, só olha, tem que apurar melhor. Mas o jornalista mor aí das manchetes óbvias é Cláudio Mota. Saudade, Mota. É que nós estamos poupando Mota devido ao momento, mas é Cláudio Mota, né? Segunda tá aí. A gente já pode tá começar aí, a puxar de volta. Dá até dó segunda-feira, viu? Os caras estão tirando atrás. Motinha. Para de nós aí, Motinha, ó. Melhor esperar. Ô, seu Bento, fala também de nós. Também acho, espero o link. Aproveita que a vovó tá aí também e fala pra nós. Aí, pra nós, é nós. É, isso aí. Eu, você, fala do líder. Fala do líder. O RG tá aqui no meio, mas também, de repente, pode ser também. Muitos disparos do primeiro. Ah, nós. Tá vendo o time aí. Como tá tudo desse lado aqui, vai deixar tudo. Tá vendo o time que vai colocar em campo. Mas provavelmente deve ser aquele ataque que a gente comentou no começo da semana. Dudu, Eric e Barrios. É, possivelmente deve ser esse o ataque. É, e tá preparando, né? Preparando a equipe. Olhou ontem o Guerra lá, Domênico. Guerra entrou. Não, rapaz, ontem eu tava mexendo. Participou do jogo ali do gol. Foi engraçado. Dizer. Ontem eu liguei a televisão e deixei o som baixo, né? E tava mexendo nas minhas músicas lá. Tava, eu recebi uma cota nova de vídeos e tava lá baixando o pôr no meu computador. Pornô? Não, vídeo. Não. Músicas. Músicas, seu Bento. Eu mexo com pornô. Eu vou fazer 3 eventos em final de semana. Tem que estar sempre constantemente atualizado. Abastecendo o meu computador aí. Aí eu tô lá mexendo, daqui a pouco. Se eu ver. Bem baixinho, né? Você olha pra televisão, puta, gol do Atlético, velho. Então eu quase nem vi o jogo, velho, pra ser sincero pra você. Mas daqui a pouco você fala da Naba. Fala de nós primeiro aí, isso aí. Fala de nós. Tá bom, então fala da Naba aí. Não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Morreu aquele ator. Guilherme Caram. Era um baita ator, TV pirata. Ele tinha sumido, né? Ele teve uma doença muito rara. Uma doença muito rara. Ele lutava com essa doença. E era um bom ator. Ó. O Parmeira tá fazendo suspense pra falar o que aconteceu com o Moisés e com o Gustavo Lima. E Gustavo Lima, sua antes? É o cantor. O menino lá que veio isso, do Audaz. Lá, Evo, tá cada vez pior, hein? O Tietê, não tem nada a ver. Meu Deus. Tem Gustavo Lima com o Tietê. Tietê, gente. É porque me lembra a música. Aí eu relaciono. Então, o Parmeira não tá dizendo, viu, Lolo? Se eles estão machucadinhos ou não, não sei porquê. Uau, o Tietê e o Moisés, né? Eles estão guardando isso. Eu acho que o Tietê até vai pro jogo, vovó. O Moisés, eu duvido. Mas por que tá escondendo? A vovó fica nervosa. Calma, vovó. É, liga lá, vovó, pros contatos. Você tem os contatos lá, vovó. Na segunda-feira dá pra saber se vai ou não. Meu contato tá em Buenos Aires. Aquele jogador Guerra, que ontem, inclusive, entrou no jogo contra o São Paulo... Ele já é velho de guerra, viu? Ele já é velho de guerra. Não, ele tem 30 anos. Carequinha, então. Mas quis fazer a piada. Mas pra mim, me parece... Não é por causa de ontem, mas me parece ser um bom jogador. É, bom jogador. Ajudou a enterrar vocês. Então, mas diz que... Ajudou a enterrar vocês. É, fazer o quê, né? Então, o que diz é que ele foi ofertado ao Palmeiras, mas diz que as condições do negócio não teriam agradado ao Palmeiras, né? Diz que acho que a multa dele seria de 3 milhões de dólares. E como ele tem 30 anos... O que talvez pegou é que o Paulo Nobre queria passar no crédito, eles pediram pra passar no débito. E aí o Paulo Nobre falou, não, mas eu quero a pontuação. Você sabe que a taxa... No crédito. Exato. Era pagar à vista? Tem dinheiro. Aí quando você faz uma transação internacional que você paga em dólar, aí você ganha a pontuação dobrada. E o Paulo Nobre queria acumular pontos. Você acha que o Paulo Nobre é um cara que se preocupa com milhagem? Lógico. É mesmo? Opa, você acha que ele troca por batedeira de bolo? Não, batedeira não. Ele deve... Batedeira de bolo. Ele deve migrar a pontuação dele pra esses programas de fidelidade aí que você pode converter em passagem aérea. Entra lá no cartão, escolhe lá no site do cartão os prêmios lá e troca. Ah, mas isso é uma porcaria. Você gasta 100 mil pontos aí no batedeira. Ridículo. Você tem que transferir pra programa de milhagem. O Paulo Nobre, quando ele paga uma coisa no débito, ele junta o canhotinho no final do mês, ele... Você acha, velho? Você acha? O Paulo Nobre é daquele que ele fica anotando lá, puta, esse mês gastei tanto de supermercado. Você acha, será? Né? Aqueles controles financeiros. Quem faz compra para uma pessoa rica como o Paulo Nobre, por exemplo? Empregados. Manda entregar. Ah, mas não tô... Mas você vê, acho que ser rico assim não deve ter a mesma graça. Imagina, velho. É, o Paulo Nobre... Por exemplo. Ah. Ele deve ter dado um cartão adicional Black, velho. Aquele Unlimited para a empregada dele. Não, mas não, você não tá entendendo. É adicional dele. Eu adoro ir no supermercado. Aí vamos supor que eu fosse presidente de um clube. Seria no... Pô, eu quero ir no supermercado fazer compra porque eu gosto. Mas se é um Paulo Nobre, não pode. Que não pode? Não pode. O Paulo Nobre, Sombra. Não vai. Acho que vai sim. Você não conhece onde o Paulo Nobre mora? O Paulo Nobre tem 62 vagas na garagem onde ele mora. Com 34, ele mandou fazer um mini mercado. Ele vai no mercado também, ele vai, compra. Pô, se me tirarem aquela negócio de ir no supermercado. Ah, eu também. Eu gosto de ir. Tem que aproveitar quando o time tá bem, aí já estoca as compras. Agora, mano, eu fico pensando o seguinte. Tem sempre um rival pra encher o saco. Se o cartão, se o cartão dela é de 60 pau por mês, o cartão alimentação, quanto será o do Paulo Nobre, velho? Você acha? Já pensou? Você acha, RG? Nossa, mano. Oh, o bichão lá, ele cata ali e fala, ó, cidadão, vai lá comprar. Ah, mas me dá o dinheiro, patrão. Não, pega esse cartão aí, adicional é tudo. É, leva, vai. Usa aí. É igual o cartão corporativo. Você dá pra diretor da empresa? Já vamos, a gente já vai à desgraça do meu time. Fala da naba, porra! Não o meu time, que é uma desgraça, mas a desgraça que aconteceu com o meu time. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos realizando nesse momento mais um pedágio da campanha Energia contra o Frio. Legal! E nesse momento você pode passar no pedágio da Energia 97, inclusive nós colocaremos alguns ouvintes no ar dentro dessa campanha, né? Atenção, Zona Sul de São Paulo, região da cidade Ademar, Bernardo Veloso, Quietinha. O sensacional Bernardo Veloso está agora aguardando a sua participação. Para você receber uma doação de um agasalho usado, legal. Pelo menos em bom estado, né? Não vai ficar tudo sujo, não vai tomar de um mendigo para doar. Vai dar pro outro dia, né? O Bernardo foi doar o moletom dele para um mendigo. O mendigo devolveu e doou dele pro Bernardo. Mendigo falou, não quero não. Então eles estão agora na Avenida CUPC. Altura do 2603. Você não sabe, hein? Estádio Ademar é finalzinho de Diadema, finalzinho da CUPC, quase chegando ali, já meio... É muito grande. Seu Bento domina ali, seu Bento domina. Quase chegando ali na Síria, né? Não, Estádio Ademar ali, quase indo pra Zona Sul ali. Ademar é nós. Então, olha, Avenida CUPC, 2603, é o endereço do pedágio da campanha Energia contra o Frio. Você doando qualquer peça de agasalho, você recebe um cupom para concorrer a um PlayStation 4. Olha que legal. E você ainda ajuda muita gente que está passando frio. Essa campanha está sendo muito legal. Nós estamos arrecadando aí dezenas, centenas de agasalhos. A gente já está fazendo essa distribuição. Inclusive, depois a gente, nos próximos dias, vai passar aí para quem que está sendo dado os agasalhos, quais são as instituições que estão recebendo, que estão fazendo essa distribuição, tá bom? Então, colabore, leve seu agasalho, sua peça de roupa. Mas você falando, olha, pô, eu tenho um par de meias, mas tá em bom estado, limpinho, doa. É um calção, é uma bermuda, não é só roupa de frio. Isso aí. Peças de roupa em bom estado, limpinhas, leve, faça a sua doação. Não importa, você vai levar 10 ou uma peça de roupa, você recebe apenas um cupom, tá bom? Porque o que vale é o intuito da doação. E não, assim, vou levar 30 peças para ter mais chance no sorteio. Tá? Ainda assim faremos o sorteio, que a gente quer usar como um estímulo para que as pessoas levem e não desestimule aquele que só quer doar uma peça de roupa. Claro, boa. Tá bom? É que essa tática a gente tem que frisar, porque por mais absurda que pareça, o Roberto Toca tentou fazer isso. O dono dos bonés Vista Aérea? Ele pegou acho que 25 pessoas na rua, ele deu um boné para cada uma e falou, vai lá, pega um cupom e me devolve. Você tá brincando? Sim. Fez isso? Fez. Ah, não acredito que ele faria tal atitude de... Desse nível. Não. Você vê que você conhece pouco. Hein? Não. Isso é típico do Domênico. Pô, você viu que ele falou que tá juntando tudo pra te processar, hein, velho? Depois você segura a onda, hein? É. Tá ilegal aqui? Que moral ele tem? Argentino ilegal aqui? Pô, mas argentino pra vir pro Brasil. Brasileiro pra ir pra Argentina não precisa nem de passaporte, mas então, tá ilegal. Tanto é que entrou ilegal. Terrorista lá, o terrorista entrou pelo Uruguai, mano. Você viu? Mas tá brincando. O Círio tá aqui, mano. O Círio vai explodir alguma coisa na zona. Vamos fazer um bolão onde o Círio vai explodir. É, né? É. Então, olha, passa lá, Avenida Cupecê, altura do número 2603. Aproveite, colocaremos também alguns ouvintes no ar, tá bom? Estádio 97, tá? Energia 97. Deixa eu botar o placar e eu vou no banheiro enquanto isso. Não, segura aí. Chuta no Denis que é gol. O placar do Estádio 97 informa. No Morumbi, tava cheio lá ontem, hein? Teve até que dar borrachada pra dispersar no final. Atlético Nacional 1-2 Borja. Brasil. São Paulo 0. Cara, eu acho assim, poupou tanto que agora nem vai lá no jogo da volta. Poupa de novo, nem vai lá. Dá WO, poupa do vexame. Deixa eu entender aqui. Gastou não sei quantos milhões pra jogar o Lucão, né? No lugar do Maicon. O Barcelona tem o trio MSN. Real Madrid tem o BBC. E o São Paulo tem o trio Ganso, Allan Kardec e Ítalo. Qual que é a sigla que forma? Ah, deixando o clubismo de lado, mas temos que reconhecer a grandeza, né? Não vai ser uma derrota 2-0 numa semifinal que vai pagar ou diminuir o peso dessa camisa. Parabéns, País de Gales. Olha, seu Bento. Seu Bento deixou e rolou. Eu desejo que você tenha uma morte lenta, cruel e dolorosa. E muito dolorosa. É, mas que essa semana que vocês vão passar, até quarta. Imagina, não. Oh, mas na boa, São Paulo, agora tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, mano. Tem que cortar no titular no final de semana. A ansiedade, ela acontece mais é quando você tem a expectativa da possibilidade da vitória. Não joga toalha. Sinceramente, não adianta você ficar fazendo essa campanha aí. O não já tem, né? Vai lá pro não, velho. Para, já foi, esquece. Não joga toalha, não seja covarde. Aí fala assim, eu tô falando, já foi, etc e tal. Pra mim, já foi. Falo, ah, mas se der um milagre, conseguir, vou comemorar. Vou, e daí? O não já tem. Vai pra lá pro não. Nossa, agora você jogou a toalha de uma maneira assim tão loser. Velho, tem situações, mas é verdade, é verdade. Não, RG. Tem situações que são muito mais complexas, delicadas, e as pessoas continuam lutando. O duro é que a gente dá argumento. Não, mas é verdade. Lutando e geralmente perdem no final. A gente dá subsídio pra você, né? Tem situações tão complexas, etc. Que na maioria das vezes... Não dá legal. Mas não importa, tem que continuar lutando. Agora você vê que esse discurso de loser, assim, tipo, não, quem não deixa que lutar lá é o Jon Snow, lá na Muralha de Gelo. Ah, é verdade. Jon Snow. Não, Sombra, agora não mais, né? Mas que ferro que os caras levaram, hein, Bento? Nossa, ferro bonito, né? Mas eu acho que ainda dá, eu queria até exemplificar. Uma vez Vasco perdia... Mas é Vasco. Vasco perdia de 3-0 lá no Parque... Do Palmeiras. Eu não lembro disso aí. Aí no intervalo. Eu tava lá. Virou o Vasco e fez 4 gols. A única diferença é que o Vasco tinha Viola, Romário, Juninho Paulista. Juninho Pernambucano. E algum jogador. Santos e Fluminense, lembra? Exatamente. Só do Romário, né? Mas eles estão falando dos times brasileiros, né? Mas o Balsa contra o Atlético, o América Mineiro, vai entrar com o time reserva. Já definiu aqui. América Mineiro. Já... São Paulo pegou América Mineiro? América Mineiro. Ah, na boa, meu. Eu não entraria agora. Agora eu entrei em reserva, não. Mas como assim? Vai entrar com reserva? Por quê? Vai entrar, reserva. Eu não entraria, ele não. Ele quer poupar os caras pra jogar, tentar o tudo ou nada no outro jogo. Agora, Sombra, tudo bem. Depois do acontecido, a análise é fácil. Vocês acham que acabou, mas não acabou ainda. O julgamento é fácil. Mas eu ouvi os especialistas, os profissionais da bola, dizendo que não concordavam com o banco que o técnico antes do São Paulo tinha preparado. Você também concorda com isso? Olha, eu acho que faltou... Cito um para não ficar no... Um deles, o Caio Ribeiro. Olha, eu acho que faltou no banco do São Paulo... O que falta no banco do São Paulo, de uma forma geral, é qualidade, tá? Ponto. Mas pontualmente, ontem... Eu não entendi a ausência do Luiz Araújo. Você fala, mas se o Luiz Araújo joga, etc e tal, seria outra coisa? Não, não é isso, cara. Mas é pelo perfil de jogador. O único jogador que o São Paulo tinha mais próximo do que é o Kelvin, dentro daquele panorama do esquema do São Paulo, é o Luiz Araújo, que é de drible, sim, de velocidade, joga pela ponta. Então, eu realmente achei que fez falta o Luiz Araújo. No banco de reservas, no mínimo. Agora também tenho que dizer o seguinte, cara, e eu digo sempre aqui, o São Paulo tem um ótimo time, um bom time, quando tá jogando com garra, um bom time de 2 a 11. Tem 11, né? Não pode mexer, inclui, né? Inclui o Denis aí, coitado. Não, depois você inclui, agora eu não quero. Olha, que covarde que você agora, tá sendo. Então o São Paulo tem de 2 a 11 um bom time. Dentro desse bom time de 2 a 11, tem aqueles que se destacam. A meu ver, por exemplo, é o Maicon que se destaca, o Rodrigo Caio, bom zagueiro, o João Schmidt, bom volante, o Ganso, o Kelvin e o Calleri. Só que desses aí que, pô, aí você fala, mas Sombra, dois faltaram. É verdade, dois faltaram. Mas dois muito importantes dentro do contexto, que é justamente, cara, dois jogadores que fazem aquela coisa da armação e da chegada à frente. São Paulo, infelizmente, foi notório. Teve garra, o time teve garra. Mas não teve qualidade e criatividade para chegar. Ficava muito ali o Calleri sozinho. Os volantes até levavam a bola, mas não existia a qualidade, que é aquela que vai do volante até o ataque. Não tinha qualidade. Isso o torcedor já viu. Agora, de uma forma geral, é decepcionante. Mas São Paulo parou também na performance do Armani, o goleiro do Atlético Nacional. Mano, ele fez duas grandes defesas. Mas eu entendo que assim... Três, né? Uma do Michel Bastos, no primeiro tempo e uma no segundo. Tá, mano, mas eu entendo que assim, cara, foram 100 chutes de certa distância. O São Paulo não criou jogada, você falar de colocar na cara do gol, que você fala, não, olha, puta, inevitável. O cara foi buscar, né? Foi buscar, o cara foi milagre, Santo Armani. A do Michel Bastos é uma dessas, se o Michel Bastos ali... mete, ao invés de dar porrada, talvez tivesse quebrado ele, entendeu? Então, é o seguinte, o São Paulo é muito triste pela derrota, como vocês sabem, vocês principalmente também já saíram antes da Libertadores, então o que vocês viveram antes, nós estamos vivendo hoje, né? Ainda bem que saímos antes, o sofrimento foi menor. Então, é verdade, a expectativa eliminado, não foi tanta. Tem esse ponto de vista também que favorece, às vezes sair antes. Mas tem o lado financeiro que foi melhor pro São Paulo. Bom, às vezes é melhor nem entrar, né? Agora, rapaz, o São Paulo como um todo é um time em reestruturação. Desde o ano passado o São Paulo também frangalhos, entendeu? Então assim, pô, São Paulo acho que foi longe dentro do que ele tem. Ele foi longe, eu mesmo não esperava. Eu acredito que os São Paulinos, em boa parte, não esperavam que o São Paulo chegasse na semifinal da Libertadores, né? Mas, Sombra, você analisa, por exemplo, vai. São Paulo perdeu três chances. E o Nacional tem bons jogadores. Não, mas é vendo pelo lado do São Paulo. O time é bom. São Paulo perdeu três chances ali que o goleiro foi bem. Não, tudo bem. Mas antes, quando chegou lá no final que os dois classificaram, vocês costumam cobrar aquilo que a gente diz no passado. Eu disse que, pra mim, o Atlético Nacional era melhor que o São Paulo. Sim, mas isso não vai impedir da gente jaloprar hoje. Não é isso. A gente não vai ficar com dózinho, não. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí às chances, ó, três pontos, Sombra. São Paulo parou na performance do Armani, que é o goleiro do Atlético Nacional. Segundo ponto, a expulsão do Michael, que no meu entendimento ali não era pra expulsão. Ele deu lá meio que um pescotapa no maluco lá, mas esse lance acontece na Libertadores pelo menos 18 vezes por jogo. Foi infantil, né? Já começa por ali, já vou chegar nesse ponto também. Eu queria ver, quando eu falo aqui que existe uma predisposição contra brasileiros na competição, o pessoal fala que não. Não existe o Katsu que não existe. Porque eu queria ver se fosse o Cata Dias na La Bombonera lotada que fizesse isso, se esse árbitro ia ter culhão pra mandar o cara pra rua. Não ia. Não ia. Já começa por aí. Mas o Maicon, assim, o Maicon também a gente não pode eximir de culpa, porque ele também deu milho pra pomba. Ele deu munição pro bandido. Porque a partir do momento que você não faz nada, o cara não tem motivo pra te expulsar. O cara viu um pezinho ali e falou, opa, esse que eu vou mandar pra rua. Mandou. E o terceiro ponto, Sombra, na boa, quem se e andou foi o Balsa, velho. Na hora que expulsou o Maicon, ele tinha que ter colocado o Lugano. Não tinha que colocar o Mena na zaga e colocar o Hudson no meio campo. Aí ele tentou justificar na entrevista coletiva depois, falando, não, então, mas eu tava vendo a situação ali e precisávamos ganhar, e aí eu coloquei o time um pouco mais ofensivo. Mas ele não estudou o jogo, ele não sentiu o que tá acontecendo. Mas porque o Atlético Nacional, Sombra, uma coisa é você fazer uma alteração assim pra ir pra cima do adversário, quando seu time tá num momento psicológico melhor e que você tá amassando o adversário. Você fala, bom, tô batendo, a bola vai entrar. Não era o caso. O Atlético Nacional, naquela altura que o Maicon foi expulso, tava até melhor. Tava melhor do que o São Paulo. Ele tinha que ter feito uma leitura melhor do jogo, ter colocado o Lugano na zaga, que é um zagueiro de origem, e ter fechado a casinha. Olha, mano, irretocável o que você falou. Eu acho que é irretocável. Obrigado. É o meu pensamento. Acho que talvez ali naquele momento, embora fosse decepcionante pro torcedor, falar assim, pô, tô com um a menos, Olha, talvez seja melhor segurar 0x0, tentar ir numa volta de um ganso no próximo jogo, aprontar lá. O que ele fez ali foi dar win com um par de dois no pré-flop, se porque fosse um pôquer. Se o São Paulo também se fechasse ali, talvez o Atlético da Colômbia falasse assim, pô, esses caras estão fechados aqui, ok, beleza, se a gente sair daqui com empate, lógico, também tá bom. Lógico. Tá bom para todos os lados. Seria difícil um 0x0 aqui, Sombra, porque você ia ter que buscar a vitória lá. Mas zero agora zero é ficou impossível, praticamente. Piores, né? Não, lógico, você agora mete um gol lá, o empate é teu. Agora, e quanto ao assunto do Michael, é lógico. Já sabendo que nós estamos sempre predispostos, que os juízes estão predispostos contra os times brasileiros, o Michael não devia nem ter encostado no cara. Lógico. Embora esse tipo de lance aconteça em todo jogo e de Libertadores a toda hora, a todo momento. Não foi tapa, não foi agressão. Não, o cara deu essa crema passada de mão. Sim. Na cabeça do cara. Mas não dá na cabeça do cara. Exato. Foi lá e ele deu passou um sabão na cabeça do cara e o cara despencou. Mas não agora, dá mole, né? Não pode dar mole. Não pode dar mole. Não pode dar mole. É verdade. O Maicon reconheceu tanto que ele não deveria. Tanto é que ele reconheceu, né? Agora, se chegar pra mim e falar assim, então quem é o verdadeiro culpado do lance? Desculpa. É o árbitro. Porque senão é aquela coisa. Por exemplo, a gente mora em São Paulo, o nego sai com o celular no ouvido falando na Avenida Paulista. Aí passa um cara correndo, puxa da tua mão o celular. Aí vão falar, também? Deu mole. É isso que estão falando do Maicon. É isso. Não deixaram ele usar o telefone no meio da Avenida Paulista. Mas, por quê? Porque tem assalto na Avenida Paulista. Porque tem bandido que passa correndo e toma da tua mão o celular. Muita gente. Você entendeu? Falou. Então, o correto ontem era, no máximo, o cara chegar e bater um papo lá com o Maicon e com o outro lá que ficou protelando o jogo. Tinha que chegar, dar um puxão de orelha no Maicon porque deu um sabão no outro. E no cara que ficou atrasando o jogo, chega e fala assim, meu, para que o próximo é amarelo, senão também vou pôr pra fora. Então, o que acontece também é mais ou menos isso. Eu sei que é um paralelo, é uma analogia, mas tem nego que é roubado na Avenida Paulista e eu vejo outro fazendo. Também. Você sabe que tá na Paulista, você tá com o celular na mão. Ele cresceu, ele fez o nome dele, ele fez a dele, porque estava dentro de um estádio lotado, um estádio, eu tô falando do árbitro, um estádio cheio, e ele fez o nome dele, velho, entendeu? Vou botar ordem aqui, vou botar respeito aqui, entendeu? O juiz ontem, ele quis se fazer. Foi por isso que o São Paulo perdeu. Não sou caseiro, né? Não foi por isso que o São Paulo perdeu, mas isso ajudou a diminuir as chances que o São Paulo tinha dentro da disputa. Ele mostrou que não era caseiro dessa maneira, né? É? Ele quis mostrar que não era caseiro. Olha como eu sou isento, gente, olha. Agora só, aí tem um detalhe, né? Muita gente pode chegar e culpar o Maicon por causa desse troço, e tem que ver também que o São Paulo talvez nem estaria aí se o Maicon não tivesse antes. Agora, você sabe o que... Também tem que ver isso, Domênico, também, né? O mais incrível, bicho, o mais incrível de tudo de ontem, depois do aborrecimento que eu acho que foi a arbitragem, mas também não vou dizer, nossa, olha, São Paulo perdeu por causa do árbitro. Não. São Paulo, gente, tem todas as dificuldades do mundo, inegáveis. Os caras jogaram bola. Não é isso. Ajudou dentro do processo? Ajudou. Depois induziu até na falha do Balsa, de não recompor o time. Ok, beleza. Mas tem outros fatores. Só que a gente, lógico, como o Mano disse, pô, um puta juiz picareta. Sim. Picareta daqueles no sentido do futebol, né? Vai lá pra sabão, vai fazer graça na casa do cacete. Da mesma forma que ele Corinthians em São Paulo lá, quando se enfrentaram também, que o Sheik deu um trança-pé no jogador de São Paulo, o cara mandou o Sheik pra rua. Foi uma expulsão absurda também, isso aí não é agressão, gente. Lembra aquele lance? Não lembro, lembro. Foi tão escroto quanto. Agora não tenho na memória exatamente. Foi um trança-pé que o Sheik deu, assim. Sim. Mas tipo, não foi chute. Foi então, o cara quis se fazer aí nessa situação. Bom, agora... Não, mas caberia ao São Paulo não deixar o cara sair de lá também, né? Para, mano. Nada a ver. Aí rola entreveiro que nem domingo. Aí rola entreveiro que nem rolou lá contra o Tigre da Argentina. Não. Aí vão dizendo, tem que interditar o estádio. Nada a ver. Interdita, velho. Já chega a bobagem que foi depois do jogo. Aí ainda vem você dar essas ideias. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pior de tudo é o seguinte, olha. Pior, mas cara, juro pra vocês. Pra mim, assim, o São Paulo tá em reestruturação. São Paulo vem de uma gestão aí horrorosa. São Paulo tá se reconstruindo. São Paulo tá reunindo patrocinadores. Chegou na semifinal da Libertadores. Podia tá melhor no brasileiro se não estivesse na Libertadores, que a gente já sabe como que funcionam essas coisas. Então, assim, cara, pô, é triste perder o jogo. É triste e tal. Mas pra mim não é o fim do mundo. E como eu disse antes, Gente, depois da Libertadores ganhando ou perdendo, existe amanhã, existe um amanhã. O mundo não acaba nesse jogo de Libertadores. O mundo não acaba nessa porra da Libertadores. Não dá pra ficar esperando 2017. É. Chegou no dia seguinte, você tem que treinar, porque você vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, eu sei lá o que mais que vai ter. Tem tudo aí pela frente pra jogar. A vida continua, né? Não adianta. Agora, então, o que mais me incomodou é ver que o rival, o adversário tá na dele, que nem o seu Bento fez a brincadeira, gastou 20 milhões por um cartão vermelho. É. O mais triste é você ver próprio torcedor de São Paulo, uma parcela, que eu não vou dizer pra você se é mais, se é menos, se é 500 mil, se são 30, o próprio torcedor de São Paulo chegar e imputar no Maicon, falar assim, não pode. E pessoas que são ruins, inclusive, de fazer cálculo cambial. Gastamos 30 milhões por um cartão vermelho. Aí também não. Olha, eu vou te dizer uma coisa. 30 milhões. Eu vou te falar uma coisa. Tem torcedor que dá um profundo desgosto. Olha, eu não quero dizer que as pessoas têm que torcer como eu, pensar como eu, mas eu com o microfone tenho o direito de dizer que tem torcedor que dá profundo desgosto de chegar... Teve cara que... Mano, eu tô falando sério, falando assim... Babaca, xingando o cara. Os caras escrevendo no Twitter do cara xingando o cara. Não, não tem que entender. Não, mas tem que entender porque o torcedor tá de cabeça quente, o torcedor cria aquela expectativa. Então, o tonto que pensa dessa maneira, ele pensa o seguinte, que nós então gastamos aí 20 e poucos milhões de reais e por causa de 4 jogos, é isso? Então se ele pensa que o futebol é isso... Pelo amor de Deus, para de torcer. Mas, nem Sombra, torce mais. Esse torcedor é aquele que se o Maicon der um carrinho numa lateral ali, na frente da torcida, ele vai falar, pô, esse cara é melhor que o Dario Pereira. E quando der uma confessada dessa que ele deu aí, que ele vai dizer que é pior que o Lucão. Vamos falar que é pior que ainda o Lucão. É capaz de chegar e falar assim, pelo menos o Lucão não teria brigado. O torcedor é 880, mano. É o mesmo que vai aplaudir o Pato se ele fizer gol pelo Corinthians. Mas eu não tô dizendo que são todos. Eu tô dizendo, é uma parcela que eu não sei definir. É uma parcela que eu não sei definir se ela é pequena, se ela é grande ou não é. Em tese me parece ser uma menor parcela. Mas de seres que não pensam com a razão. Diego que chega assim, como que pode um torcedor do São Paulo chegar e falar assim, gastamos 30 milhões por um cartão vermelho? Será que o cara não vê que a vida continua, que o cara pode ter errado e que amanhã vai... Não, é que a contratação do Maicon, ela foi motivada assim, Sombra, pelas finais da Libertadores. O São Paulo tinha a expectativa de avançar esse jogo e jogar uma final. Claro, o São Paulo, se não tivesse na Libertadores e tivesse o Maicon à disposição, o São Paulo não gastaria esse caminhão de dinheiro que gastou. É uma contratação equivocada? No meu ponto de vista, não. Porque o São Paulo fez um contrato de 4 anos. Mas houve uma motivação, sim, pela contratação do Maicon por causa das finais da Libertadores. Mas é o besta bestial. Se não contrata o Maicon e sai da Libertadores, os caras iam derrubar o Murumbi, velho. Como que é, Preto? Ah, essa expressão é boa, né? Qual? Besta ou bestial? Muito boa essa. Parabéns. E outra coisa, nota zero pros vândalos que na saída do jogo provocaram tumulto. Pelo amor de Deus. É absurdo, eu vou te falar uma Esses coisa. Esses aí independem de ganhar ou perder, viu? Já vai com a porra, com aquela coisa na cabeça. É complicado. Mas, Sombra, aí volta... Tinha pessoas de bem ali que pagaram um pato que não podia... As pessoas falando, mas são sempre os mesmos, torcida organizada, etc e tal. Eu volto a falar que aí me rotulam aí como defensor de torcedor organizado. Não defendo. O que eu defendo na arquibancada é a festa. O torcedor vagabundo, criminoso, esse daí eu acho que tem que apodrecer na cadeia. Inclusive, Sombra, prenderam aí, acho que 9 ou 10 torcedores aí de São Paulo que estavam aí praticando aí essa balbúrdia. Já soltaram garrafa, também. Etc e tal. Balbúrdia. 5 e meia da manhã, 5 horas da manhã, já estavam na rua novamente. Ou seja, prendem. Mas, infelizmente, Domênico Gato, a própria lei manda soltar. E quando eu falo que tem uma lei paralela em dia de jogos, Sombra, o pessoal vem falar. Outro dia eu até discuti lá com o promotor, quando ele veio aqui, o Senise. Ele falou, mas não é assim. Eu falei, é assim sim. É assim, infelizmente, sim. Porque se eu descer agora, Domênico Gato, e depredar um vagão do metrô... Pô, você tá ferrado. E agredir um policial, eu até posso ser conduzido pra delegacia, mas eu vou permanecer lá. Eu vou responder por esses crimes. Agora, o torcedor, ele pratica ali dano ao patrimônio público. Ele pode agredir alguém, tá certo? Ele pode, talvez, aí, desacatar um policial. Ele pode praticar uma tentativa de homicídio. O cara vai tomar 2 tapas na orelha e vai ser colocado de novo na rua. Eu sei, mano. Então é tosco, Sombra. Ué. O que eu defendo aqui, Sombra, com relação a esse episódio... que as pessoas falam, não sei o quê. Gente, enquanto não terminar a impunidade no Brasil, esse tipo de selvageria vai continuar acontecendo, agora, independente de ter torcida organizada ou não ter. Diga, Cláudio Azedão. Não, desculpa atrapalhar, eu queria saber de você. Você não atrapalha, você só traz conteúdo. Obrigado. Recalcadinho, beijo no ombro aqui, ó, pra você. Você é moleque, eu já te falei isso aí. Fala, Zedão. Eu queria saber, antes de falar o argumento que eu tenho aqui, qual a porcentagem de chance que você acha que São Paulo tem de passar para a final? 1%. Então eu listei aqui o que é mais fácil acontecer do que o São Paulo se classificar. Diga, Zedão. Número 1, a Dilma voltar ao poder. 2, pegar alguma rádio na Paulista. Mas a energia pega bem. Então tá aí, essa aí já morreu aqui. 3, Palmeiras ganhar o Mundial. Palmeiras já ganhou, trouxa. Peraí, não atrapalha aqui. Só um minuto, se você se intitulasse o cara que conhece... Jornalista. Então é um jornalista analfabeto, que não sabe ler. Eu não acredito. Não sabe ler, você. Tá bom, 4. Ah, trouxa, cuida do teu time aí, ó. Que vai tomar uma lavada terça, viu? Qual que é o time dele? Ah, não entra na pilha. Entro sim. Não entra na pilha. Entro sim. Não entra na pilha. Você é moleque. Eu torço pra Portuguesa Santista. É moleque. Portuguesa Santista. É isso? É moleque! Não, Domênico! Não, vem pra cá, Domênico! Tá bom, tá louco, cara! Tá louco, Domênico! Baba mais, sua gostosa, baba! Ó! Não era pra você, é pro outro! Você tá confundindo o personagem! Muda a entidade! Número 4. Coisas que podem acontecer, é mais fácil acontecer do que o São Paulo passar. Número 4. Astronautas brasileiros chegarem à Lua. 5. Silvio Santos apresentar o Fantástico. 6. Conseguir percorrer 5 minutos a Avenida Rebouças. Puta, essa é verdade. 7. Benjamin fica pobre. Essa foi a melhor. E 8. A rede TV virar uma televisão. Que sacanagem. Sacanagem. E no final eu falo: tchau, querida. Prazer. Tchau. Você ficou pensando nisso esse tempo todo. Agora uma outra coisa. É ruim, isso aí não mudou, não? Olha, o São Paulo teve uma alavancada esse ano no seu sócio torcedor. E conforme foi avançando na Libertadores, foi acumulando, passou de 100 mil, tem 105, sei lá agora, não lembro o número. Agora cabe você, torcedor de São Paulo, realmente não dar razão aos adversários quando falam que o torcedor do São Paulo é modinha. Quero ver se você vai lá e manter o seu título de sócio torcedor e não ficou sócio torcedor só em função de Libertadores da América. Uma coisa é... Entendeu? É querer tirar sarro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque então tem uma parcela aí, né, que não gosta de ser chamada de torcedor modinha. Não vou dizer que são todos, mas tem uma parcela que não gosta. Então agora chegou a hora dessa parcela mostrar que realmente não é. Que não foi só por causa de jogos eliminatórios da Libertadores que ficou sócio lá do sócio torcedor, né? Porque o verdadeiro torcedor, ele torce na Libertadores, torce no Paulista, na Copa do Brasil, no Sub-20, no Sub-17. Você pode até ir no jogo, mas você é torcedor, né? Você tem que torcer em todos os instantes. Lógico. Você é sócio torcedor, então seja. Mas eu recebi um monte de tweets aí de São Paulinos dizendo que vão cancelar o plano, que acharam um absurdo e a porra toda. Desculpinha, é porque saiu, foi eliminado. É mesmo? Porque, porra, R$30 por mês, me desculpa. 30, na Paulista você não consegue almoçar legal com R$30. Então um cara que se diz apaixonado pelo time não pode chegar e falar agora que R$30 por mês vai causar um transtorno no orçamento. Gosta do time? Você tem que gostar, ok. Mas você vai falar, tô desempregado, ok. Mas não acredito que agora a gente vai ter milhares e milhares de sócio-torcedores desempregados, né? Ah, mas isso no final do ano aí significaria talvez R$360, é um presentinho de Natal já. Hã? Um presentinho de Natal. Uma pessoa que às vezes aí não tem uma condição, por exemplo, larga de fazer onda, mas você... Mas é um populista danado. R$360 por ano é um presente de Natal, cara. Então, legal. Então você não faz mais nada na vida, fica só juntando R$30 para dar um presente de Natal. Mais nada. Mais nada você faz. Ou né? Então você divide ninguém gasta em dois. Tempo mais nada, né, Bá? Ninguém nada. Nego não vai no cinema, nego não assina TV a cabo. Nego não tem mais luxo nenhum. Ele só guarda dinheiro pra um presente de Natal. Ou então você divide por dois aí, compra um de aniversário e um de Natal. É, então. Aí vai ficar um pouquinho mais tímido o presente, né? Mas eu tô falando sério aí, porque tem muito nego que agora quero ver. Depois o nego fica falando que é torcedor modinha, aí depois não reclama, hein? Verdade. É, claro, né? Se começar a cair o número de sócio torcedor lá do São Paulo, aí depois não reclama. Eita, mano, vamos falar da Bozano! Opa, vamos lá, é isso aí, grande Domênico Gato, grande Nós. Sombra, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? E até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo Domênico Gato. Desodorante Bozano Extreme. Ah, esse é top demais, cara. Opa. Esse é top demais. Até é o Obama usa, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. A proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai para academia, você vai jogar tênis, você vai jogar bola. No final do jogo, você vai estar cheirosinho. Você tá pronto pra ir pra balada, velho. Nem parece que você jogou. É só passar uma toalha no rosto, enxugar o suor e picar a mula, velho. Você tá pronto pra ir pra bimbada, velho. É isso aí. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivaço do desodorante Extreme. É, esse aqui é top demais, hein? Esse é bom. Tem que falar a frase, hein? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mano. Mas vou te falar, a confusão ontem fora do estádio foi triste demais, hein? Só bandidos, viu, mano? Muito bandido. É mesmo? E bandido. De muito torcedor que não entrou no estádio, ficou fora do estádio. Sim. Ficaram lá fora e ocasionaram tudo. Meu, até ouvintes aqui... Relatos imensos, cara, de gente aí, de torcedores que ficaram bebendo fora, consumindo droga, roubaram até os vendedores de produtos. Pô, isso aí foi até 1 hora da manhã. Roubaram os próprios torcedores. Torcedores. Ou seja, torcedores bandidos que roubaram torcedores do bem. Mas é que tá, Sombra. A confusão começou porque torcedores que estavam fora do estádio, na hora que todo mundo começou a sair, eles aproveitaram o tumulto para começar a saquear o pessoal que estava vendendo comida, vendendo bebida. Mas isso é uma falha da organização e da segurança pública, porque se tratando de um jogo de 70 mil pessoas, quase, tá certo? Você tem que chegar e fazer as tais barreiras, mas onde você só pode entrar com o ingresso. Ah, mas quando é Copa do Mundo, funciona. Mas, ô Sombra, esse tipo de torcedor que muitas vezes aí vai para campo para ficar do lado de fora, às vezes vai fazer uma fitinha aqui, uma fitinha ali, roubar celular e tudo mais. O cara chega cedo, velho. Não faz nada da vida, vagabundo. Cadê seu ingresso? É bandido. Sai. Então, mas aí é difícil. Cadê seu ingresso? Tá aqui? Vagabundo? Sai. É difícil, porque... Vagabundo, tchau. Quando você tem 60 mil pessoas ali ao redor do estádio, é difícil você pegar e falar, pô, cadê seu ingresso pra todo mas mundo? Mas se é a Copa do Mundo, já arma um cerco cedo. Mas é outro público. Então, ali, Sombra, por exemplo, as pessoas falam, mas esse tipo de torcedor. Isso não é torcedor, gente. Isso aí é bandido. Isso aí é uma extensão da sociedade que não deu certo. Mas se custar 10 reais, esse cara acaba roubando os 10 pra entrar no jogo. Então, Sombra, mas esse tipo aí de cara... Aí é o bandido dentro do não jogo. Não é que ele tem que estar longe dos estádios. Esse tipo de cara, ele precisa estar longe da sociedade. Eu sei. Porque esse cara é aquele mesmo cara que vai te matar amanhã por um motivo fútil. Mande sua mensagem no número aqui no WhatsApp da Energia, 94-353-0150. 94-353-0150. As melhores doações com o Domênico vão ganhar presentes da Energia 97. Então, 94-353-0150. Domênico, hoje eu tenho o dia de se ferrar aqui. É, hoje não é Dodô, não. É. A gente não é parceiro? Não, sou um parceiro. Parceiro? Não, mas parceiro. Não, desculpa, seu parceiro é... Não, tudo tempo a gente é brother, é amigo. Mas, ô Sombra, você... O seu parceiro não veio. O tempo todo, o teu parceiro aí não veio. Eu sou parceiro do Sombra. Não. Você... Não, eu. Amandinha, ele não. Você nessa, você perde fácil. Nem entra nessa concorrência. Mas ontem meu WhatsApp, eu fiquei até às 5 acalmando. Ah, é? É. Fiquei mandando nudes. Fiquei mandando nudes. É mesmo, eu tava dando comida para minhas cachorras, tá bom? Então, foi a hora que você desligou comigo, filho. Cachorro. Minhas cachorras me acordam às 5 da manhã para comer. Caramba, hein? Cacete, mano. Porra. Isso que é pai, cara. Tem uma, ó, é pai. E tem uma cachorrona que acorda ele às 2 todo dia, que sou eu. É? Eu mando no áudio pra ele assim. Risada de porquinho. Credo. Eu mando um áudio pra ele assim, ó. Ó, o código é assim, ó. É. Pra mulher dele não saber. Né? É, como que é? Manda assim. Au! Eu, hein? Ele já até já sabe. Ai, quando ele tá livre, sabe o que ele manda? É. Um microfoninho de emoticon. Ah, é? É, aí eu já sei que pode. Pode falar? É, exatamente. Se não é o negativo. E não, senão ele não fala nada. Olha, temos prêmios pra você que vai entrar no ar. E um prêmio legal aqui, olha. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Você concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Todos concorrem também a vários prêmios do Estádio 97, como boné, camiseta do estádio, jogo de futebol de dados sem parar. E tem torcida Estádio 97 para Palmeiras e Santos. Torcedores do Palmeiras que entrarem no ar e disserem: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham vagas no Vipão, jogo. Vipão, hein? No Vipão. Palmeiras e Santos no camarote único, que é maravilhoso, hein? E a avó vai. A avó vai? Vai. Oh. A avó não perde um, hein, avó? Eu não sei se eu vou. Eu fico meio intimidado. Mas eu vou. A avó não perde um, hein, avó? Eu acho que o Azedão e a avó ainda vão transar. Vai. Ai, que é? Não vai? Zedão ainda vai pegar você, vó, aí, ó. Fazer ó. Aquilo. Ai, que horror. É. Ih, eu já parei com isso. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado? Já porque eu urino, né? Ele vai lá na Dutra. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, que nojo. Que nojo. Ai, é outra história. Falta de respeito. O Azedão vai lá. Quando mostrou pra você, é outro lugar. Ai, que... Olha, ô, Lolo. O Azedão vai lá na Dutra, a máquina... Ai, não. Ele vai... Olha, o Azedão vai levar... Ele vai... Olha. Por falta, ele vai lá e mete uma furadeira lá. A minha avó? Não, é da avó? É. Ah, ó, vai lá na Dutra. Olha o barulhinho, ó. Olha, Azedão, vai lá na Dutra e pega essa aqui, ó. Aê, sua velha, você vai ver. Vou passar madeira nessa velha. Máquina de costura. Olha, posso falar? A minha avó Filomena, a minha avó Filomena, ela faleceu em 82, né? Nossa, faz tempo, hein? É, 1882. 1882? É, ela falava que quem faz sexo lá atrás, perde a alma. Perde a alma? A alma da senhora, a senhora perdeu com quantos anos? Com 18? A senhora já não tem alma faz muito tempo. Todo mundo conhece a sua trajetória aí. Por isso que a senhora do Domênio é como desalmado. Perde a alma, velho. Ela era conhecida no CTN, a avó. Que CTN? Como Che Guevara do CTN, imagina. Olha, eu fiz o bolo do CTN de 50 anos, viu? Você fez? Eu fiz o bolo. Ficou gostoso? Era bolo de torresmo. Bolo de torresmo, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos lá, ouvintes no ar, 3284-7097, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Speed, os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spark. Alô? Alô? Sai daí, Spark. Quem fala? Fala, Dodô. Opa, quem é? É Cristiano de Oliveira Zaide. Tá meio triste, hein? E quantos anos tem, Cristiano? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu quero a idade do médico, velho. Mas e aí, 3.3 hoje? Qual é o nome completo, velhinho? Cristiano de Oliveira Zaize. Ah, velho, Zaize foi o que fizeram antes com o Tricolor, meu. O cara pegou a bola lá, Zaize pra cá, Zaize pra lá, Zaize pra cá. Sensacional! É, verdade. Como zero? Como assim zero? Zero pra ele. Zero. Tem que correr o risco hoje, né, Dodô? Hoje não tem jeito. Pô, zero? Imagina o puxador hoje. Como eu tô é que achando tá. Que o puxador é São Paulinho. Pô, falando de puxador, hoje eu vou cantar minha música, hein, meu? Quê? Qual que é a tua música? A minha música, mas eu vou cantar pra qual vocês. É? Qual que é? A música, meu, da Apreciei Rum com a Madonna. Apreciei Rum com a Madonna? Apreciei Rum com a Madonna? Apreciei Rum com a Madonna, Clóvis. Eu vou cantar depois em homenagem à Madonna, que é uma das amigas que eu mais tive aí na vida. Valeu aí, Madonna. Tamo junto aí, todo mundo aí que tá gritando aí na rua. E, meu, o de estoque é da hora, meu. Deixa as madeixas, deixa as madeixas. Vamos lá, vamos lá. Isso, a revoada de pombas? É, é de novo? Quero. Manda ver. Eu tava sem ar, peraí. O Domênico fazia uma pomba legal, não era? Não é? Você. E pomba é um bicho nojento, cara. E ela fala português, né, assim. Ah, pomba é legal. Pomba correio, pomba com ela, leva pomba cartinha. Correio. É, pô. Pomba tem piolho, moçada. É, não, mas é, não é assim. Lá no Game of Thrones, o negócio se comunica com as pombas. É, né? Ele joga a pomba, ela vai pomba falar. Pomba correio, pomba correio. Não é assim. Mensagem na perninha. E ela viaja continentes. O Tobias viaja muito de pomba. É, com certeza. Ele pega carona na Gertrudes. Brinca de asa delta, né? É o quê? Ele vai que vai. É muito bacana. Meu velho, e o time? Ele brinca com o cocôzinho. Não, o primeiro bairro. É a Vila Pestana, Dudu. Oh, beijinha. É o que eu conheço. Vila Pestana. Jardim dos Músicos. Você tá tirando uma pestana? Jardim dos Músicos. Vila Pestana, amigo. Nossa, velho. Horrível. Sou eu? Minha nossa senhora. Oh, velho, e o time? Eu não fui eu. Não, todo poderoso. Quem? Corinthians. Coringão, mano, todo poderoso só tem dois. Deus e o Corinthians. Ei! É isso mesmo. Não pode ser isso mesmo. Deus e Corinthians na mesma frase. Deus é corintiano. Não, isso é um absurdo. E Deus também é todo poderoso, assim como nós. Mas vamos falar da naba. Vamos falar da naba, velho. Fala da naba. Olha os caras querendo falar da naba dos outros, velho. Não tem antes, né? Mas peraí. Ele tá falando da Alemanha. Fala da Alemanha. Amigão, você assistiu o jogo aí, mano, da França com a Alemanha? Não, assisti o jogo do Brasil ontem, América. Ô, mano, você é anti, hein, tio? Eu não sou anti, não, mano. Você viu o jogo? Eu nem vi, mano. Como é que foi? Dani, tem que falar mesmo. Ô, amigão, como é que foi o jogo? Eu não vi, mano. Como é que foi o jogo? Jogada de calcanhar, mano. Você não viu? Não vi, mano. Não, acho que viu. Larga de semané aí. Eu tava vendo o Masterchef, mano. Quem saiu ontem, Master mano? Ah, era um gordinho lá, mano. O cara, São Paulo. O cara faz dieta e assiste Masterchef, né? Ô, amigão. Fala aí, mano. Ô, mano, mas que pena o Corinthians ter sido eliminado da Libertadores, hein, mano? Esse ano, novamente, o Corinthians ia buscar aí o título no Japão, hein? Que pena, né? Chupa, então. Eu acho que o que aconteceu, falando do Corinthians e do jogo de ontem, eu acho que aconteceu a mesma coisa que na derrota do Coringão, cara. Infelizmente... O time brasileiro, não sei, cara, parece que não sabe jogar Libertadores. Acaba pecando aí com catimba do Uruguai, o Paraguai, colombiano, Argentina. A gente tá ficando cada vez mais pra trás, cara, no futebol. Mas, ô amigão, eu acho que são duas coisas distintas. Por exemplo, o Corinthians ele teve chances naquele jogo contra o Nacional de poder sair classificado. Teve um pênalti ali que o André fez o favor de desperdiçar. Era uma chance clara. No final do jogo também teve um outro bom lance também do Romero, que poderia ter escorado aquele cruzamento, acho que foi o Danilo, que acabou alçando uma bola dentro da área ali. O Romero acabou pegando de primeiro e mandou pra fora. Mas o Corinthians foi incompetente. Ontem o Nacional aí jogou bola pra cacete, velho. O Corinthians foi incompetente no primeiro jogo, né? Saber de não quis jogar. Não, concordo. O Atlético ontem que veio aqui. Concordo. De futebol pra segurar o resultado. E quando teve oportunidade, você outro jogo. Eu concordo. Agora, o time brasileiro vai jogar fora e não quer jogar bola, cara. Ah, mas nisso você tem razão. Aquela primeira partida do Corinthians ali contra o Nacional foi um negócio escabroso. O Corinthians não passava do meio campo. O Corinthians ali se fechou de uma tal forma que não poderia. Parecia um time extremamente covarde em campo mesmo, você tem razão. Mas com relação aí ao time do Atlético Nacional aí que pegou o São Paulo ontem, os caras jogaram bola, os caras têm a cabeça no lugar, os caras não sentem a pressão da torcida. Os caras aí realmente tem um molde diferente do que o brasileiro, né, cara? O brasileiro, ele se pilha demais com a competição. Não sei se pela pressão que as torcidas aqui fazem para que os times consigam buscar a Libertadores, mas os outros times aí da América do Sul, com exceção ao Brasil, eu concordo contigo plenamente. Eles têm um comportamento aí totalmente diferente dos times brasileiros. O brasileiro fica muito pilhadão, mano. E deixa eu fazer uma pergunta aí pro Sombra aí, que é o representante, né, do São Paulo aí. É que o Sombra precisou dar uma saidinha, mas daqui a pouco ele tá de volta aí, mas... Não sei, colocar todo mundo aí pra comentar. Ficou a questão que o Atlético era o melhor time, e de fato era, da Liberta, né? Uhum. E depois acabou perdendo vários jogadores. E será que, sei lá, não entraram meio de salto alto, São Paulo aí, não? Vai jogar no Morumbi? Não, acho que não, cara. Fazendo um trocadilho com o salto, né? Não, mas acho que não, cara. O time do Atlético Nacional, pra falar a verdade, eles perderam um jogador que era titular mesmo. É, o Copete aí que tá no Santos hoje, ele não era titular absoluto. Ele revezava a titularidade dele lá com aquele outro rapaz que tava lá também. Mas o Nacional é um time que se preparou, velho. Os caras estão jogando fino da bola e eles vão ter um desmanche grande agora no término da competição. Inclusive aí o Guerra, que é um jogador que o Palmeiras tá almejando. Se o Atlético Nacional for pra final, como de fato tá talvez com 99% de chance de acontecer, o Guerra não vai poder jogar a camisa do Palmeiras não, porque ele, a última partida da Libertadores, a final, já teria encerrado o período de inscrições aqui pro futebol brasileiro aí poder colocar os jogadores nos times. Então aí se o Atlético Nacional for jogar a final da Libertadores, o Guerra não virá pro Palmeiras agora no segundo semestre não. Mas vamos aguardar, né, velho? E com relação ao Corinthians, cara, tá gostando aí do Corinthians versão 2016? É um pouco mais modesto aí do que o time de 2015, mas tá lá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tá curtindo, meu? Eu achei que a gente ia voltar ao lema lá do corintiano maluqueiro e sofredor, né? Porque esse time aí espanta principalmente o ataque. Mas assim, ó, diferente dos amigos aí que a gente acaba conversando, cara, eu gosto do Romero. É o que tem, prefiro mil vezes ele do que aquele lixo que voltou. Sou da opinião que tem que expulsar aquele cara de lá. Aquele cara não pode, não tem direito de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Mas eu tô gostando, cara. Tá um time, sei lá, vai ser meio que aguerrido. Eu acho que vai brigar aí pra Libertadores. Cara, eu também acho que falta um pouco de elenco aí. Acho que falta uns dois ou três jogadores aí que venham pra fazer a diferença também. Aquele cara protagonista. Mas o time do Corinthians eu acho que é forte, sim. Eu não vejo o time do Corinthians aí como muitas pessoas pintam aí falando, o time do Corinthians é fraco, é limitado. Não é limitado. O Corinthians, ele talvez falte aquele jogador que você fala, pô, joga a bola ali que o cara vai resolver. Falta, esse cara ainda falta, tanto no ataque quanto na defesa. Mas eu entendo aí que o time do Corinthians aí com o que tem, se não perder peças aí por contusão ou por venda, eu acho que o Corinthians aí com o que tem aí, pelo menos aí pelo que o Cristóvão tem escalado, eu acho que briga sim pelo menos pelo G4, velho. Não adianta querer tapar só com a peneira, não. Porque o Corinthians é um time hoje, nota 6, tá certo? 6,5. Mas somado ao peso da camisa, é um time nota 9,5. Para os padrões do futebol brasileiro, é um time sim, nota 9,5 com a camisa que tem. Meu Deus, vai tomar uma água, vai. É verdade. Boa. Ó, guarda o recalque na gaveta, tiozão. Ó, 9,5, mano. É pra ficar quieto ou é pra fazer time... comentário, não, mano? Não, você tudo tem que bem, ficar 9, quieto. 9, 9,5 você forçou. Pô. Não, Domênico, é um time nota 6, mas a camisa pesa, velho. A camisa pesa, dá um poder mágico. Porra de pesa. A camisa pesa. A camisa do Corinthians é mágica, velho. Para. Dentro do nosso estádio, queira ou não, a gente tem uma força maior, sim, do que... Que força maior, mas o campeonato não é só feito dentro do estádio de vocês, pô. O aproveitamento do Corinthians em casa é melhor do que o do Barcelona no Camp Nou, gente. Isso é matemática. O do Palmeiras também na casa de vocês. Pega aí. Nossa, é melhor do que o do Corinthians. O que eu acho, Eduardo, eu tô falando aí do Porco, aí, igual o Porco, realmente tá jogando um bom futebol. O que eu acho que é difícil manter o futebol que o Palmeiras tá jogando até o final. Na hora que precisar, o Cuca faz aquela cara de choro lá e entrega um trabalho, velho. Aí vai, o Atlético é campeão. A gente quer ser respeitadinho. A gente quer torcer contra, velho. Força, vai secando. Olha. A natureza marca aí, filhão. A gente quer que você respeite. Pra um é a camisa, o outro não tem. Ó, amigão. Só vocês que acham que vocês têm. Tem porra nenhuma. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você vê o verde, você estreme. Vai, mano. Vê o verde na frente e dá uma tremida. Para. O maior papo de mané que eu já vi. No Star Wars, até desse Cristiano e do Mano agora. É isso aí. Tá. Eu gostei. É, o maior papo de manés. Dois manés. Ai, para, mané. Você para. Não prego. Para. Tomou uma escovada, tá muito felizinho pra quem tomou um fumo ontem. Vai, cidadão. Mas como é que o cara pode... Ah, você quer que eu fique aqui chorando? Ah, lógico, curte seu luto aí. Como é que o cara pode pegar esse time do Corinthians e dar 9,5, velho? 9,5 pela camisa pesada que tem. Ah, você tá de brincar. Ô, amigão, manda seu placar aí, mano. Vai com a camisa de jeans, né? Ó, Chapecoense e Coringão, sábado à tarde aí, mano. 4:30, vamos lá. 2-0 pra nós. É nóis, mano. Vai se tratar, meu. É isso aí, seta pra esquerda e você olha a porcada, mano. Seta pra esquerda e farol alto. Sai da frente, porco. Fala. Pelo amor de Deus, ninguém não sozinho, hein, cara. Deixa eu aproveitar que o Benjamin não tá aí, só pra dar uns abraços. Manda, pode mandar. Rapaziada aí da Fundação Bradesco aí, que estudou comigo, é, de Quinta é Nós, aí, nosso grupo, o pessoal da Vaz aí, que... Você estudou? Que tem um grupo do WhatsApp aqui, que joga uma bola aí, o rapaziada, boa. Da Superliga. Muito bom. Cara, eu preciso mandar um chute especial pro meu irmão, São Paulino Bambi, e a minha cunhada aí tá ouvindo... O estádio aí no carro, em breve haverá aí o pedido de casamento oficial, falando que ama ela. Rapaziada aí do meu time aí, de Osasco, a gente joga, rapaziada do Banguilândia. Não é Bambi não, é Banguilândia. Toda vez que eu aí errado aí. Ô Penosa, tchau. Aí, chupa. Tchau, Penosa. Aí, valeu, irmão, obrigado aí pela audiência. Empurraram você do trampolim. Valeu, fera, tamo junto, hein. Não, já foi, já cortei. Tchau. Respeito o ouvinte, mano. Ah, eu aprendi com palhacinho. Caiu a ligação. Agora, eu queria falar uma coisa pra vocês. Todos vocês. Você? Tava demorando. Todos vocês. O amiguinho de vocês, o ídolo de vocês, renunciou. Você não falou isso no ar. Eduardo Cunha. Eu já falei. Vocês são todos fãs. Vocês todos aqui, fascistas. Vocês. Ídolo de quem? De você. Você tá louco. Desse porquinho do seu lado. Imagino, e desse bombado. Para. Nem fala uma bobinha dessa. Vocês são fascistas. Vocês se ferraram. Além de se ferrar, eu vou cuspir em vocês. Cuspir. Ah, mão na boca, hein? A mão na boca, hein? Vai essa linguiça com a boca. Você vai engolir esse catarro de volta. Agora, olha só, eu só não gostei porque o Eduardo se renunciou. Você tá meio chato. E chorou, entendeu? Chorar é coisa de boiola. Você sabe por que ele chorou, né? Olha, eu sou fã. Aqui vem aí. Por favor. Não, olha só, é só uma teoria que eu tenho. Homem que chora. Fala, Bolsonaro. Boa noite, tá ok? Boa noite. Eu caí, você viu? Você mergulhou no vazio? Não é, porque... Ah, peraí, ele foi fazer um moche e o povo largou? Eu tava fazendo um comício. Abri. Um comício gigante em cima de um food truck. Ah. Ok? Ah. Era um comício gigante em cima de um food truck. E aí eu me joguei, só que eu queria ver quem é meu fã mesmo. Porque quem é fã? Não, homem não encosta em homem, eu só queria ver. Se o cara me agarrasse, eu falava, sai, é viadão, pode sair do meu comício. Se o Domênico estivesse lá embaixo, ele não ia te segurar? Com certeza não. O Domênico, é Domênico? Não, deixaria ele cair. Ele é meu fã. Então, ele é meu fã. Ele ia agarrar você. Aí eu ia jogar uma granada dentro da camisa dele, igual faz com gelo, tá ok? Tá sensacional, olha, eu queria até pedir pro Sérgio Louco, pro Sérgio Louco passar as imagens do Bolsonaro caindo nos braços do povo. Ô, Sombra, eu fazia flexão. Caindo nos braços, você foi bonzinho. Eu fazia 500 mil flexões no exército, isso aí não é nada pra mim. Ah, você foi do exército? É, exatamente, pro capitão, capitão Bolsonaro. Inclusive, sobre a questão da deputada Jean Willis, que ela falou do... Deputada do... não, deputado. Olha, homem que chora, eu sou a favor de pacificamente você meter uma faca no olho desse vagabundo. Mano, acha... Ah, pra prender, homem não chora, tá ok? Ah, homem que homem não chora. Aquele calou, Thiago Silva na Copa, eu teria colocado uma granada dentro do olho dele e falar, chora agora. Não pode. Isso é pra educar a criança. Você tá maluco? Você tá muito louco. Criança, tá ok? Você tá muito doido. Eu ouço esse cara aí, velho. Eu lembro do comichão e coçadinho, velho. É verdade. Ah, não tem comichão comigo nada. Olha lá. O pessoal acompanhando online, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, assiste o nosso programa e também aí tem a oportunidade de assistir algumas imagens muito interessantes. Saiu dando risada, viu? É chorou, hein, ó. Não chorou. Devia estar doendo, hein? Não, mas engoliu o choro. Não engulo nada. Domênico, você já engoliu o choro? Isso é com a deputada João Willis. Você já engoliu o choro? É aquela criança que tem vergonha, cai e não chora, né? Eu vou dizer com você, eu não tenho esse problema, eu choro mesmo, velho. Não tem problema, não. Eu não tenho esse problema. Aliás, que cena ridícula, o cara pulando. Você é um dos nossos. Não sou. Com certeza. Não. O Broca, faz tempo que você não vem, né? Olha, o Broca, eu fechei um contrato com ele vai estar todo dia presente no programa. Que bom! O Broca Fumegante. Broca é gente boa. Broca Fumegante. Broca fumegante. Se bem que dizem que o Broca tem DJ querendo derrubar ele no programa. É? Ah, é? Tem um tal de DJ queimada querendo... Eita! O Broca. DJ queimada? O DJ queimada. Como assim? Tem o Broca e o DJ queimada. Eu, hein? Pô, e era legal jogar queimada no colégio, hein? Aí você pergunta, vocês por jogaram? Que o Broca tá tocando o Capital Inicial? Cara! Porque eu tenho um recado legal e eu precisava ilustrar com o Capital. Capital muito é legal, de vocês que estão nos ouvindo agora do Estádio 97 gostam de uma boa festa, gostam de boa música e principalmente de fazer um belo cruzeiro de navio. No ano que vem, no mês de março, mais uma vez o Cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar, sabia disso? Vai ser o 11º ano, acho que, do navio da Véia. É a 11ª edição, é. Eita, o Rude passa o rodo, hein? Eu não. Não é não? Na verdade, esse último ano que eu tava solteiro, sim. Tava solteiro, hein? É, legal. 3 dias e 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. É um cruzeiro temático com muitas atrações, tudo que um navio muito nota 10 pode te oferecer. E além dos DJs, da apresentação do Silvio Ribeiro, do Energia na Véia, das festas temáticas, do Domênico Gato. Opa, muito obrigado. Que é um baita DJ também. Muito obrigado. E falo muito de verdade. Bom. Você sabe que eu sou sincero, é na lata, sim, direto. Sim. Né? Se não é, eu não elogio, não. Verdade. Né? Então, olha, além disso tudo que eu tô te falando, nós vamos ter show, sabe de quem, Dodô? Show do RPM do Capital. Exatamente. Olha, o Capital, show do Capital e RPM. É, deve ser, eu nunca vi um show do Capital, mas deve ser sensacional. Eu adoro as músicas do Capital. Deve ser sensacional, né, Dinho? É, com certeza, cara. O cara, eu vou cantar, cara, entre as músicas, navio, cara. Mas tá no navio, né, ô, Dinho? Vou cantar, eu tomar, cara, caramba, cara, não, ô, cara, com certeza, aí, cara. Ó, Passageiro, né? Passageiro, Opa, cara. Urbana, ó, então, Fátima. Além do Capital, do Dinho também, RPM. Alvorada Voraz aqui, puta, do RPM tocando. Pra... O RPM de Paulo Ricardo. Com certeza. E Luiz Schiavon. Luiz Schiavon, um abraço. E meu Fluminense cada dia pior. Esse navio vai sacudir, hein? Vai, caraca. Esse navio não, vai ser fraco, não. Estarei, né, junto com o Dinho. Valeu, cara. Vamos estar juntos, cara. É uma oportunidade para você que acha que o câmbio tá muito alto, viajar para o exterior realmente fica uma situação bem mais complexa. Você pode pagar, fazer a sua viagem aqui, fazer um fim de semana bem bacana, né? Um fim de semana de 3 dias e 3 noites, muito legal, no Cruzeiro da Véia. Com esses 2 mega shows, você pode parcelar sua cabine em até 12 vezes sem juros. 12? Olha aí, 12. Então você pode parcelar 12? Em 12 vezes sem juros. Ah, não tem então, mais você... desculpa, hein? E nesse momento aqui do Estádio 97 tem um plantão lá da promoção aguardando sua ligação para você que quer informações como faz para ir no navio do Energia na Véia. Então você pode ligar agora. 3... Ligue já! 3624-9007. 3624-9007, saiba todas as informações para você ir no navio do Energia na Véia, tá bom? Olha o Dodô lá no navio. É no ano que vem, é verdade, mas você adquirindo agora e parcelando em 12 vezes, você tem uma condição de pagamento muito melhor e mais barata. E em 12 vezes fica bem mais fácil. Meu, 3 dias, 3 noites, um cruzeiro que, assim, é o melhor cruzeiro da história da Europa. Não existe melhor do que ele. É de alto luxo o cruzeiro. Toda a parte de alimentação já incluída. Você paga em 12 vezes. E, ó, aí você fala, pô, mas é muita balada. Lógico, tem as baladas de flash, baladas de flashback. E o ambiente é totalmente familiar, cara. É muita família. Não tem confusão, é muito legal, velho. São os filhos, os netos. E tem uma área de lazer para criançada fantástica, né? Bacana. É uma coisa de outro mundo. Pô, é uma cidade em alto mar, velho. Então, por isso que nós já estamos na 11ª edição. É, olha, vocês todos legal. Já foram, você sabe. O Mano é que não foi mais recentemente nesse navio que a gente vem fazendo nos últimos anos. Mano, eu vou te falar, cara. Top. Você que é um cara que eu sei que gosta de coisa boa, ali. Você nem sente balançar. Eu vou ver se no próximo ano eu estarei em cima. É maravilhoso. É maravilhoso. Esse navio é puta. Esse ano nós tivemos um Roupa Nova. Inclusive o pessoal acompanhando as imagens. Você está só lá, Roupa Nova. O que é aquilo, cara? O que é aquilo? Tá louco. Eu vou te falar uma coisa. São 3 dias e 3 noites de uma viagem inesquecível. É inesquecível. Show. E o show foi muito legal. Foi lá. Foi ao pôr do sol. Olha isso aí, cara. Olha essa imagem. Não, olha isso, mano. Você já viu essa imagem? Você tá de brincadeira. Com drone? Legal, hein? Dá uma tristeza, dá uma tristeza ficar vendo. E o legal agora, se você de repente tá aí ouvindo e fala assim, porra, mas eu não tenho uma namorada, eu não tenho com quem ir. ou a própria mulher que tá ouvindo agora o programa, a moça... Mas pagando em 12, assim, você arruma. Não, mano, não, não, é sério que eu vou falar agora, não tô brincando, não. O cara tem lá, vamos supor, pô, tem três amigos do cara, RG. Sim. É. Que também não tem as suas respectivas namoradas e esposas, que querem ir no navio. Junta. Ou a moça que tem as três amigas, tem uma promoção de cabines quádruplas sobre a rolando agora. É. Tá rolando, legal, pode ligar legal. Lá. Cabine quádrupla, mano, é 12 vezes, eu não vou lembrar, 180. É parte de 189. É, 189 por pessoa com taxas. Mas tá. Meu, é moleza. Liga lá, você vai, não pode perder. É legal, velho. E as quádruplas são as que acabam primeiro. Então liga, 3624-9007. Pode ligar, você fala, mas ligar agora? Pessoa 7 da noite trabalhando? Sim. Ligue agora, você vai falar agora com o pessoal da promoção, tá bom? Navio do Energia na Veia, mais um produto da Energia 97, também da promoção. Estádio 97, da Energia 97, quem entrar no ar e falar o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, vai ganhar uma camisa do Tricolor, hein? Tem que entrar no ar e falar, ô Hero, pelo amor de Deus, me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. E mais do que nunca precisa. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. O Estádio 97 traz mensagens via WhatsApp. Olá, boa noite, né? Galera do estádio aí, tem uma bomba, né, pra falar. O Denis falou que está muito bravo com todas as piadinhas feitas hoje, mas ele falou que vai deixar passar. Valeu, galera do estádio. Boa noite, André Calamari, Palmeiras de Santo André. Chupa, Sharon. É, sensacional. Olha, vou te falar, velho. Homenagem ao Quarterbom, né? Esses caras, eu sou tricolor, eu não gosto de ser eliminado, mas às vezes tem umas coisas tão legais, muito cara. É impossível bom, a gente não rir, né, cara? Lógico. Tem que ser muito legal, é lógico. Vai sombrar na boa. Aquele segundo gol do Nacional, você é um goleiro top e pega aquela bola. Pega, pega. Não foi frango do Denis, né? Não. Falar, ah, tá execrando o cara, isso é pegaria. Não, pegaria, não pegaria. É. Mas um goleiro top, por exemplo, aquele Armani que é bom goleiro, ele pegou bolas praticamente iguais àquela que o Denis deixou passar. Não é que deixou passar, é a forma de dizer. Ah, é. Mas um goleiro top ali, um Fernando Praz, por exemplo, pegaria aquela bola. O Praz pegaria a primeira. Praz é um monstro, mano. Pegaria as duas. Bom, ali a primeira é aquela coisa de milagre, mas que jogada dos caras, hein? Foi. Vamos lá, mais mensagens via WhatsApp. E aí, galera da estádio, boa noite. Ah, não, Denis. Tava ontem lá no Morumbi, e eu que sempre fui... a favor aí das torcidas organizadas. Ontem eu mudei totalmente esse meu conceito aí devido a algumas coisas que eu tive, infelizmente eu tive que ver, né? Boa noite aí, abraço a todos. Concordo com você, cara, é triste, é lamentável. São Paulo não pode ficar, continuar apoiando, como o Leco declarou recentemente, esse tipo de apoio. Isso não pode, gente. Tem pessoas machucadas, pessoas assaltadas, pessoas próximas a nós aqui, nosso ouvinte aqui, cara. Chegou em meio. Nosso ouvinte aqui lá do Resort Transamérica, lá da Bahia, lá. Pô, o marido dela tá enfaixado, cara. Aí. Tricolor tá enfaixado. Aliás, uma família toda tricolor, o cara tá lá enfaixado. Pô, jogo de uma torcida única. Ah, e chegou, né? O que chegou de reclamação de ouvinte por e-mail aqui é brincadeira. Não, olha, eu vou te falar uma coisa, hein. Praticamente jogo de uma torcida só, velho. Você tá vendo? Jogo de uma torcida só, o senhor. Não pode, cara. Vamos lá, mais mensagens. E aí, amigos? Rapaz, pela análise que o mano fez do jogo, nem parece que ele não assistiu o jogo, né? Falou que não ia assistir. Mas de qualquer forma, chupa, Bambi. Maxwell de Cotia. Vai arrancar pena aí da família aí. Mas eu não vi. Eu não vi. Vai, o jogo. Aí, o Peppa Pig, não sei o que você tá fazendo. Não, aí. Não, vai, esse cara aí, Vitor. Vai esfolar o rabo do porco aí. Fala, rapaziada. Meu nome é Wesley, sou aqui de Itapevi, tira uma dúvida aí, RG número 2. Você acha que com essa renovação do Gabigol, o Santos está planejando o Tetra da Libertadores de 2017? Um abraço, chupa mano e chupa sombra. Ele brincou com você. Você acabou de dizer que tem que ter espírito esportivo. Isso é. Deixa eu responder. Tem que espírito esportivo, vai no centro lá. É, fica calmo. Pede lá pra invocar lá o espírito de nego velhinho. Tá muito nervoso. Espírito do Leão de Nárnia. Velhinho, quanto a Libertadores. Baixa o espírito Leone do quanto a Libertadores, primeiro precisamos disputá-la. Aí, quando estivermos dentro da competição, vamos torcer pra sermos nós o Tetra. É isso aí. Salve, pessoal do estádio. Aqui é o Rubens falando que lamentável o que aconteceu com o Tricolor ontem, mas Bicolor. Queria dizer a essa torcida bipolar aí que cara, entenda que futebol é jogo, mano. todo mundo tava apoiando o time, hoje todo mundo é contra. O Maico era herói, agora é virão. É. Realmente o Maico teve culpa de nada, não. Fala. Beleza? E força aí, sombra aí contra esses caras aí. É isso aí, Rubens. Pô, você... Mas foi bem. Você foi bem demais, aí, torcida, viu, Rubens? Modinha. Ó, é mais fácil vocês mudarem de time do que mudar a torcida. Isso é uma característica... Ó, é verdade. Isso é uma característica que tá enraizado. É verdade, RG mano. Número 2. O bagulho tá enraizado nos caras. Tá enraizado. Mas, não é. Mas o cara... Tá time, o cara foi bem. O cara foi bem. Não é? Foi bem. Modinha, Domênico, é um estado de espírito, mano. É, não é... Jeito, né? A característica do cara é essa. Mas pode mudar de time. Mudar de time. Não tem problema, não. O problema desse Modinha mudar de time é que... Se escolher outro time no Brasil, não vai ter com tantos títulos internacionais. Não, você não tá entendendo. O Modinha vai continuar. Vai você ter. Que é um peixe fora d'água. É, exatamente. O São Paulino é Modinha por si só, velho. Você tem que absorver isso daí. Vai isso ter. Não pode te incomodar. Ah, ou escolha outro time. Tá errado, Domênico. Não tá, não. Tem uma parte aí que, olha só, dá desgosto. Uma viu? Parte de 95%. Não, né? Isso não. Boa noite, meu nome é Sandro Silva, sou torcedor de São Paulo. O Mano foi fenomenal aí na análise dele. Realmente, os árbitros aí sul-americanos fazem a festa aí quando o time é brasileiro. É, mas isso sempre foi assim, viu? Ah, mano, mas São Paulo sempre vacilou, velho. Assim. Paulo... Era Gai Sarin no vestiário do árbitro. Gai Sarin, não, você tá louco! Aí eu gostei, hein? Parabéns! Aí, ó, aí vem isso, não é? Eu queria te eleger em São Paulo, porque eu tenho meus filhos no Rio. Ele vai virar deputado aqui ainda. Nossa. Ai, ai. Imagina, não durava dois daqui dias. Daqui a pouco mais mensagens, você pode continuar mandando sua mensagem via WhatsApp no 94-353-0150. Narigudo, fala da BV. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira! Ó, tá rolando o pedágio Energia contra o Frio, uma campanha aí que a gente tá fazendo pra arrecadação de peças de roupa, de agasalhos, pra gente combater o frio da galera necessitada. Você pode passar agora na cidade Ademar, Avenida CUPC, altura do número 2603. Tá ouvindo estádio? De repente, você passa por lá... Ô Veloso, quem doar e tiver por aí, vai poder dar um toque pra gente aqui no ar, falar com a gente. Além de pegar um cupom pra concorrer a um PlayStation 4, vai poder bater um papinho rápido aqui com a gente, rapidinho, não é não? Não é legal? Mas não é ideia, legal. Vamos, então vá lá, faça a sua doação do seu agasalho, é a campanha Energia contra o Frio. Está agora na Avenida CUPC, altura do número 2603. Atenção, Zona Sul, todos para lá. Ó, você que é curitiano, palmeirense, vai lá, doa seu agasalho, entra no ar, tira um barato de mim aí. Santista também, tô aqui só pra ser hoje, zoado. Hoje o Shadow tá aqui. Tô aqui com a função de ser zoado. Matou o seu agasalho. É igual IP, todo mundo tira uma casquinha, né, mano? Quê? Igual IP, todo mundo tira uma casquinha. IP? Aquela ó, madeira IP, todo mundo tira uma casquinha. Nossa, IP. Nossa, cara. Ah, vê aí, vê. É. Foi sensacional. Carlos Alberto, foi um humor tão inteligente que poucas pessoas entenderam. Não é piada, é que se faz simpatia. Não, vocês, porra, você que Katsu. É. Vocês estão em que mundo, não, meu? Bem. Porra. Eu tô em nada. Nós estamos em 2016. Ai, não sabe que existe uma... E não sabe que existe uma árvore chamada IP e que todo mundo tira uma casquinha. Quem gosta de ficar pegando, sentar na lasca aí, são vocês aí. Não, não vem com essa história. Quem é não. que gosta de sentar na lasca? Eu gosto. Hein? Segundo a vinheta. Segundo a vinheta. Bota aí, produção. Eu tô dando. Ah, bom. É. Aí. Mas tem uma outra. Foi a outra. Eu tô sentado na porra da madeira. Então pronto, porra. Ué. Isso foi uma montagem. Isso foi uma montagem. Você pode dar pra um perito. Você pode dar isso aí pra um perito que ele vai comprovar. É. Isso é uma montagem. Contrata o Badam Palhares. Mas qual é o contexto disso? Eu sempre fiquei curioso. Você lembra? O contexto, é. Porque os caras tinham falado lá. Sombra, que... tava pelado na sauna lá. Falou, pô, tinha um cara ali. Eu estava no Morumbi. Cara ereto. Aí o Mota falou, não, porque trocaram lá as cadeiras de madeira, tudo por cadeira de ferro, etc e tal. Eu falei assim, troca porra nenhuma, tô aqui sentado na porra da madeira. Aí ferrou. Aí os caras cortaram. É. Eu acho que muito ouvinte tinha essa curiosidade. Aí neguinho foi lá. Não, mas não foi montagem não, é que isso aí foi... É, tirou essa, não deixa de ser uma montagem, o contexto que você coloca. Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e também a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Ah, temos o Amigon aqui para chamar? Temos sim. Cadê o Amigon? O Amigon agora. Amigon pra chamar. O Amigon vai falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar os amigos e a família pra ver um jogão em casa? Pois é, dia de jogo, né? E jogo dos bons! Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava pra ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodar do campeonato, mas e você? É hora de fazer as compras, viu? É hora de organizar a torcida. E pra isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos, com a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Bebê? Só com moderação! Só com moderação! É isso aí! Vamos a mais ouvintes! 3284-7097! 3284-7097! Um recado importante: a BV Financeira está apresentando o circuito para todos, etapa Parque do Carmo. É uma prova de corrida e caminhada que vai acontecer no dia 31 de julho. E para colocar você e mais um acompanhante nessa, nós estamos sorteando 10 pares de inscrições, tá bom? Aí vocês escolhem se querem caminhar ou correr. Eu, na minha atual condição, só caminharei. Quase. Só caminha. Quer ganhar a sua? Ligue para 3284-7097, liga aqui e diga: eu corro junto com a BV. Aí você já vai ganhar a sua inscrição com acompanhante. Os 10 primeiros serão selecionados. Participe e corra com a BV Financeira. Aqui no estádio a gente tem que ser ágil, cara. Nessa indústria vital. Ai, que bonito, ó. É a primeira vez que isso me acontece. Isto é um IP e você arranca lascas do IP. É, tira a casquinha. Eu prefiro tirar lascas de uma boa carne. Também. Bem. Aí você foi bem. É. Alô! Deixa o RG comendo o IP e a gente comendo carne. É, mas o IP não é pra comer, eu sou tonto. Quem fala? Ah, pensei que você comia. É. Quem fala? Que legal uma pessoa ficar tirando lasca do IP. Fala, Daniel, tudo bem, meu? Fala, Domênico, porra! Fala, Danaba, porra! Diabo, é isso? Isso aí, olha, um palmeirense em êxtase. Não sei. Ah, tá com cara. Qual o teu nome? Ele falou, porra! Pelo sotaque. Daniel Moreira Lima. Como? Daniel Moreira Lima. Ah, sim. E quantos anos, Daniel? 28. RG 2.8 hoje. Hoje? Foi ontem, Domingo. Como assim foi ontem, RG? O Nacional passou a Lima, velho. Ah, sensacional! Foi hoje. É zero. Zero. Renata zero. Zero. Idiota. Renata zero. Oi, velho. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa! Oh. É, já tá na torcida lá. É, Palmeiras e Santos. Oh, tem que sair da onde? É lá direto, Oba? Vem, ô Sombra. Ó, você tem que estar. Depois eu me atendo, Cássio. Ô, você vai ter que ir direto lá na Arena, lá no. No na rua Padre Antônio Tomás, 72, tá bom? Vai entrar lá pelo portão C1. Portão, peraí, doutor, deixa eu anotar. Portão marca C1. Marca aí, Padre Antônio Tomás, 72. Entra lá no portão C1, vai pegar o elevador, sobe até o terceiro andar. Terceiro ou quarto, Bá? Terceiro mesmo? E aí você vai ver lá as meninas do camarote único lá, vai estar teu nome lá. É uma vaga por pessoa, tá bom? Vipão, hein? Perfeito, doutor, valeu, hein? Nós. Só no Vipão. E aí, velhinho, a gente vai sentir muita falta desses jogadores que... E vão fazer, que estão aí machucados, aqueles que vão desfalcar o time. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus e o Roger tomaram amarelo, né? Roger. Certo. O Moisés. Sentiu. sentiu lá. Deve jogar o Moisés, né? Não, acho que não. Não? Pelo que eu vi, no Palmeiras, pelo velho. Que eu vi, acho que não. Volta ano que vem. Do jeito dele ter. Só ano que vem? Para de gorar aí, ó. Como não, assim? É porque ele vai se tratar lá do Palmeiras. Cara, olha o respeito. E tem o Tietchan que sentiu também, né? Mas não contusão, mas parece que ele sentiu lá. Não sei se é contusão ou não, ninguém fala nada. Então são alguns jogadores que podem desfalcar o time do Palmeiras. O que você acha, velho? Ah, Dodô, a oportunidade de sabermos se o Palmeiras realmente tem um bom elenco, né? Essa é a hora, né? Essa é a hora que se prova o elenco. Vários titulares, né? Agora, se esses caras não conseguirem jogar todos esses desfalques, vocês acreditam que os substitutos, eles estarão quanto de aproximado na capacidade de substituir esses caras? Ah, não dá pra saber. Né? 50%, 60%, 70%. Tá, mas, por exemplo, o Dudu é um cara que pode... Supri já quem? Vinha sendo titular, depois ele saiu e ele pode, lógico. Ele faz o papel do Roger Guedes, por exemplo. O Dudu acho que é mesmo nível. Eu acho que não muda muito. Com relação ao Gabriel Jesus... O Gabriel hoje, Jesus é que vai... Tem que ser o Eric. Hoje não tem nenhum jogador... Tem o Barrios. Se o Barrios não for... Pela fase do Gabriel Jesus... Mas eu acho que eles atuam de forma diferente, né? O Gabriel Jesus tá jogando centroavante. Mas não é um centroavante diferenciado. Fala, Norberto! Ô, Norberto! Oi! Com relação a ele, mano... O Palmeiras tem que jogar com o Dudu... O Barrios centralizado e o Eric no outro lado. Mas é isso que vai acontecer. Vai jogar assim. É que o Barrios vai ser vendido, né? Ele vai pro Uravan lá? Acho que não. Uravan? Por enquanto não. Sim. Falaram lá o Uravan. Mas tem um outro detalhe também. O Leandro Pereira já está no bid. Leandro Pereira. Falei a notícia ontem. Mas não vai ser relacionado. Pode ser. Não, ele tá fazendo. Mas tá à disposição. Sim, mas ele, o Afrouxa e o Gabriel já estão liberados. Mas ele. Não é Grabiel. Grabiel. Aliás, tem o Gabrielzinho fazendo, também. Eles estão fazendo... O Gabriel, o volante, né? Rejuvenescimento. Rejuvenescimento, bola. Recondicionamento. Então, a gente também tem o Gabrielzinho, que ele veio muito bem o ano passado, aí teve contusão e depois, né? E o tal de Vitinho? Ele é bom. O Vitinho é meia, é da base, é um menino que dizem ser muito bom. Ele foi testado num jogo, né? Ele entrou no segundo tempo bem no final do jogo. Mas não deu pra perceber ainda como é que é o menino. Ainda não dá pra saber desse aí. Mas ele entrou, o Palmeiras tava ganhando fácil. Ele entrou pra ficar pedalando. Eu acredito que quem vai fazer essa função é o Cleiton, né? O Cleiton tá tudo certo, o Cleiton tem o Cleiton também. E o Moisés não joga, joga o Cleiton. Tem o Cleiton que joga a bola também. E você tem algumas posições aí que não sei se volta o Egídio. Mas eu tô com o ouvinte. É a hora de mostrar mesmo se é realmente. Porque se não jogar, vai jogar o Zé Roberto. Porque quando... Pelo amor de Deus! É, Zé. Quando numa ganha... terça-feira é o dia que eu tomo sopa com a minha mulher. Pois é, Zé. Mas quando ganha, tem elenco, né? E quando perde, aí, é um time de 11. Quer dizer, então tá na hora realmente de mostrar, né? Agora... o Palmeiras já provou que tem elenco, né? Ele já teve alguns desfalques em outros jogos e... Agora legal. A gente fica tristinho, né? De perder jogadorzinho, que é fortinho... Vai recondicionamentozinho. Agora a gente, viu? A gente viu. É que esse é um jogo... É só pra concluirzinho, rapidinho. O Vintinho já vai falar. É coisa rápida. É que a gente perde um jogadorzinho... Aí depois... Calma, Cuca, calma. É que eu acho assim. Uma coisa, por exemplo, você pega um jogo grande. Vai Palmeiras e Flamengo. Mas aí você tem o Flamengo numa situação, entendeu? Detonado, não... Agora, por exemplo, que nem vai ser esse jogo, Santos e Palmeiras, eu acho o Santos está inteiro. Eu acho que está inteiro e os dois estão ali no pico, entendeu? Da audiência, né? Então vai ser um jogo grande, cara. Vai ser um jogo pegado. A única coisa que o Palmeiras tem a favor, no meu ponto de vista, RG, é que joga em casa e é torcida única. Isso é uma coisa que é positiva. Isso sim, mas eu acho que o adversário, quando é grande, ele não sente muito isso. A vantagem que eu acho... É verdade, tanto que o Palmeiras desceu lá em Santos numa semifinal, empatou o jogo, perdido de 2-0. Eu acho que a vantagem do Palmeiras em relação ao Santos, pequena, mas é uma vantagem, é zaga. Mas jogo contra o Santos é sempre jogo de torcida única, não é? É fácil, pô. Não, é sempre torcida única. E a gente... Não, Que maldade! Eu vou te mostrar qual que é a torcida única, olha, sua velha lazarenta. Calma, aí depois o falo, você fica bravinho, né? Você gosta, calma, né? Tá rindo, olha lá. Oh, agora você gosta, rindo, né? Eu tô rindo. Tá mentindo, seu moleque. Eu tô rindo. Aí, Vó Olímpia. Eu? O rascunho da Palmeirinha. Toma um cartão. Vendo? Ué, mas esse cartão foi gol do Maico. Eu não fiz nada. E a vovó não fez nada. E abaixa essa saia que tá um fedor desgraçado. Primeiro, ó, duas críticas com relação a isso. Primeiro, o clássico ser realizado na terça-feira, absurdo. Deveria ser no final de semana. É domingo, né? Segunda coisa, torcida única é uma grande porcaria. Não acho. Volto a falar aqui, isso daí entristece o clássico. O legal do clássico antigamente era quando você tinha duas torcidas aí dividindo o estádio aí, quando existia aí a rivalidade, a zoeira e tudo mais. O problema da violência, volto a falar, ontem o jogo do São Paulo era torcida única e São Paulinos bateram em São Paulino. Não era torcida única, tinha a torcida do adversário. Não, mas torcida única pelo fato de não haver rivalidade aqui com outro clube local. Então, Domênico, houve violência. Então a violência não tá atrelada ao fato do cara, vou bater num rival. O cara quando é bandido por si só, ele bate no cara que ele tá com a maior camisa do time dele. Entendeu? Tá. O cara tá aí. Deixa eu ouvir te falar, porra! Já falou muito. Tchau. Fala, Belinha. Um abraço pra alguém? Fala. Vou fazer uma pergunta pro Domênico. Fala, tá ouvindo. Ô, Domênico, o Palmeiras tá atrás daquele meio campo do Atlético Nacional lá, Alejandro Guerra. Só que nem as condições que o Mano falou, se o Atlético passar pra final, complica a negociação. Complica bolacha, pelo prazo de inscrição. O segundo jogo da Libertadores, da final da Libertadores, vai ser o período após o prazo de inscrição estabelecido pela CBF. E se houvesse a possibilidade de você já fazer um pré-cadastro aqui no futebol brasileiro, beleza. Mas o fato é que o Palmeiras só conseguiria inscrever o jogador depois do prazo. Sim. Porque o cara vai jogar, tá na cara que ele vai jogar, menos que ele rescinda o contrato dele com o Atlético Nacional e venha antes. E se apresenta. Mas eu duvido, RG, que o cara vai falar, vou trocar um título, que possivelmente o Atlético Nacional chegando na final vai pegar a Boca ou Independente Del Valle, o Atlético Nacional é muito melhor do que os dois. E vai ganhar um turu, hein, legal. Eu duvido que eles vão abdicar da chance de ganhar um título pra fazer uma transferência de um jogador com o Palmeiras. Tá, o cara vai se tornar herói no país dele. E aí, entendeu? E dinheiro os caras têm, né? A classificação do São Paulo ou Guerra? Deixa o Guerra ali jogar, velho. Mas o Palmeiras hoje não tá precisando do Guerra. Não precisa do Guerra hoje o Palmeiras, gente. Estranho isso. Calma. Ah, mas que o Palmeiras quer reforçar o elenco, né? Não, deve ser perto de jogadores aí por lesão. Se o Palmeiras traz depois o Guerra pode jogar na Copa do Brasil, por exemplo. Pronto. Acabou. Não tem problema nenhum. Caleri? Acabou. Joga na Copa do Brasil. O problema, Domênico, é que o Palmeiras eu não vejo trazendo um jogador apenas pra disputar a Copa do Brasil. Porque... mas nesse caso vai ter que... né? Então... Palmeiras, vai declinar o Guerra, tem 30 anos. Você não acha que o Guerra explodiu tarde demais no futebol? Primeiro engole, velho. Que você tá mastigando e tá cuspindo farelo aqui na mesa. Ridícula. Ô, velho, ridícula. Eu acho que não valeria a pena. Uma coisa é fazer o que o Santos fez. Traz lá o Copete, aí já o Atlético Nacional disputando a Libertadores. Os caras, não, pode ir lá, negocia e beleza. O Santos trouxe. Outra coisa é fazer o Palmeiras possivelmente... quer dizer, possivelmente não. Porque o Palmeiras acho que não vai fazer isso. Trazer um cara para disputar somente a Copa do Brasil, sendo que ele não poderia estar disputando o Campeonato Brasileiro. Aí acho que fica meio pesada a conta, né? Acho que o Palmeiras não vai fazer isso não, vai declinar o bagulho. Vamos ver, né? Veremos. Não adianta sofrer por antecedência. Quer mandar abraço, meu velho? Manda lá. Vou mandar um abraço, Dudu. Vou mandar um abraço pro Alan Feleguinho, parceiro. Felipe Ginarelli. O grupo da Xerox. O grupo no WhatsApp lá que tem os Bambi, tem a Galinhada. Bambi. Vai, ô Bacon. Tem a irmã dele lá. Sombra, deixa eu fazer uma pergunta pro Sombra. Não, eu não quero ouvir a sua pergunta. Bacon. Não, eu não quero ouvir a sua pergunta. Deixa ele fazer. Não, eu não quero ouvir pergunta. Sombra. Bacon. Eu não sou enciclopédia pra ser consultado. Eu não sou enciclopédia, eu não sou Google pra ser consultado. Não. Eu quero opinião, eu quero saber ela. Opinião. Fala, Daniela. A média de torcedores de São Paulo é de 8 a 10 mil por jogo. Quando dá 60 mil, dá treta. Você acha melhor continuar os modinhas, só os modinhas no I? Eu vou dizer pra você que eu tenho saudades dos anos 70. Eu tenho saudades dos anos 70. Muitas saudades. Bons anos 80. Já tá respondido. Sabe? Já tá respondido. Tenho saudades daquela época, cara. Tá respondida a pergunta. A média de público do São Paulo no Campeonato Brasileiro desse ano aí gira em torno de... Não? 3 mil? Não, quase 14 mil, cara. 14 mil? É, quase 14 mil. Tá a média de 13.933. É. Ó. É. O Corinthians ele tem uma média de 31 mil, o Palmeiras tem uma média de 30 mil, é, o Inter tem uma média de 21. Ó a diferença, do Palmeiras pro Inter já cai 9 mil. O Cruzeiro também tá quase empatado com o Inter ali com 20 mil, Flamengo idem 20 mil, Atlético Mineiro 18 e o São Paulo 13. São Paulo 14. Tá atrás do Sport. Não, cara, tô vendo o Sport aqui, tem uma média de quase 12 mil. Vocês estão vendo que tabela pra não chegar num acordo aí. O Palmeiras Sport, no Sport VT, foi a segunda melhor audiência, viu? Quem? O Palmeiras Sport, do Sport VT, foi a segunda melhor audiência do ano. Sport VT, velho. Canal lá. Sport VT. Aí, foi, só perdeu pra final da Copa da América. Então, aí a senhora pega e imprime isso daí, chupa. No dia da reunião com a Globo, a senhora leva. Eu não faço reunião. Quatro pontos. Vai a sua porca. Segue o jogo, sem falatório. Aí espero que você tenha gostado da minha resposta, pelo menos eu respondi. Não sei se te agradou, mas respondi, né, Daniel? Respondeu, Sombra. A torcida de São Paulo é modinha mesmo, então. Não tô falando isso. A Sombra tava com um sorriso, mudou na hora, cara. Eu não tô falando isso. Brincadeira, tô enchendo o saco. Mas tem uma parte que me incomoda bem, viu? Uma grande maioria, né? Não sei qual é a maioria, não sei qual é a minoria, não sei qual é a parte, mas que vou te falar uma coisa, bicho. É triste você ver nego agora imputando no Maicon e torcedor do São Paulo que tem a manha de escrever que o São Paulo fez uma bobagem de gastar 30 milhões por um cartão vermelho. Torcedor do próprio São Paulo. É legal o palmeirense hoje chegar, fazer a gozação, o corintiano, né? Faz parte. Agora, torcedor do próprio... E até ontem queria a renovação. Esse tipo de torcedor, meu Deus... Ô Sobra, você e o Mano isentou o Maicon de tudo, e eu particularmente achei ele com uma parcela de 50% da tragédia que aconteceu com os Bambi ontem. Eu não sei quem são Bambis, então eu não sei como responder isso pra você. São Paulo. Não, eu não sei, São Paulo Futebol Clube é uma coisa, é outra coisa. Não, a parcela de culpa do Maicon ontem, na derrota do São Paulo, é de 50%, no mínimo. Mas é o que eu digo, se o cara tá vindo da Paulista usando o celular aqui, digitando... Não, mas ele foi uma agressão, o som daquilo que ele fez. Ah, ué. Que agressão, velho, você nunca jogou bola, mas foi criado aonde? Condomínio? Você vai falar que aqui... A bola tá rolando, ele fazia aquilo, a bola tava parada, ele tem que... Ah, para, velho, para, futebol é isso aí, é contato, velho, e Libertadores é pior ainda. A bola tava parada, mano. Mas o cara não tinha... Mas é que tá, ô amigão, ele foi pegar a bola, porque a bola era do São Paulo e o cara tava segurando a bola. O cara tava tentando retardar o início da partida. Ele foi pegar a bola, o cara meio que virou as costas. Ele pegou e deu meio que um pescotapa no cara, mas nem deu tapa, velho. Eu também acho que ele foi juvena de ter feito o que ele fez, porque você não pode ficar dando um pé desse aí pra arbitragem ir lá expulsar. Mas você acha que era pra amarelo, pelo menos? Não, até poderia advertir, velho. Libertadores, o Rudy. Oi. Esse tipo de jogada acontece, no mínimo aí, vai, vamos colocar, 18 vezes é exagero. Mas pelo menos umas 4, 5, por jogo tem, gente. Ah, ali cabia uma advertência. Olha, dizer que aquilo é uma agressão, desculpa, mas aquilo não é uma agressão nem aqui, nem na China. Se você chegar numa delegacia mostrando... Ah, se fosse o Dudu, hein? Se o Dudu que faz aquilo, você ia ver, virava agressão. Quando convém? Não, mas isso é um outro problema que hipotético. Mas foi diferente. Por exemplo, se você pegar o Dudu naquele jogo contra o Santos, se você fizer o companheiro, totalmente... Nada virou agressão. É diferente. Então, mas ontem, o que a gente está discutindo é que cabia ao árbitro uma advertência. Ele não precisa, entendeu? Ó, vem cá, velho. É lógico que a gente reconhece que o menino deu mole lá, o Maicon deu mole, tudo bem. Isso já foi dito também, até ele reconhece. Mas que o árbitro, porra, poderia ter, né? LG, se um cara chegar com um vídeo desse falando assim, chegou na delegação, quero fazer um boletim de ocorrência, fui agredido. Ah, vai embora. O delegado fala, eu vou prender você. Vai falar, meu amigo. Vai embora, tá tomando meu tempo. Volta atrás. Tem mais o que fazer, né? Que eu fiz no começo do programa. Se fosse o Catá Dias... Ô, amigo. Um lance na lateral lá, que ele tirou a bola e ele foi peitar o jogador. Mas quem não tá pilhado no jogo de semifinal de Libertadores, velho? O cara não tá dopado, só se o cara tivesse dopado, você tá louco. Mas Daniel... ele tá pilhado de um jeito diferente, mano, um jeito de que ele já seria expulso de qualquer jeito. Velho, se fosse o Catá Dias no campo do Boca, ele não teria expulsado. Se fosse aí o Funes Moura e o Mercado lá jogando no Monumental Nerões também, não teria expulsado. Para, gente. Opa, Libertadores não nasceu agora. Libertadores nasceu faz tempo. Desde sempre, velho. Daniel, um abraço pra você, obrigado. Ô, Sandra, deixa eu mandar um abraço pro Emerson, mandou uma mensagem aqui. Já mandou. Valeu. Valeu, hein? Valeu, pessoal. Falou, cara. Até mais, tchau, valeu. Tchau. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo direto do pedágio da campanha Energia contra o Frio. Por enquanto, vamos de WhatsApp. Boa noite aí, galera do estádio, que é Flávio Palmeirense do Jaraguá. Dodô, você não é nós, hein? Pelo jeito ninguém segura o Palmeiras. Vamos ver aí o Santinho o que vai dar terça-feira. Agora, o maior reforço do Palmeiras na história foi o Wesley ter ido pro São Paulo. Nossa, ontem ele acabou com o jogo, acabou com todos os contra-ataques, matou todos os contra-ataques. Parecia uma pombagira quando pegava a bola. É ruim, né? Aquele Wesley de ontem é o do Palmeiras. Aquele é o do Palmeiras. Mas ele tá chegando no que ele é. Pouco objetivo. E aquele chute dele, ele pra lua, quase chegou na casa do Rudy ali. Nossa, passou perto da janela. Wesley é enganação. A hora que ele deu aquele chute, eu escutei o sombra, velho, xingando. Wesley enganei. Ah, tava tranquilo, viu, velho? Boa noite aí a todos do programa. Quem fala aqui é o Gilvan, da Vila das Belezas. Eu queria saber do Sombra se o nosso tricolor, se a nossa diretoria aí vacilou em aproveitar essa parada pra fazer contratações e reforços, sendo que o Atlético contratou cerca de 8 jogadores, né? Então, a diretoria vacilou nesse quesito aí de não ter contratado nenhum reforço pro nosso time, tá bom? Eu não sei se os 8 que o Atlético Nacional da Colômbia contratou, se eles são bons a esse ponto. É, o que eu sei é que o Atlético Nacional da Colômbia, ele já é um bom time. Pegou aí o Borja, que fez ontem os 2 gols, ele foi contratado agora. Não pode se dizer que não foi uma boa contratação. É claro que foi. É, agora, fica a ideia de que foi mais competente porque passou pelo São Paulo, né? Agora, eu não sei quais são as opções que o São Paulo tinha para contratar nesse intervalo. A gente não participa dos bastidores para saber. Pô, queria muito que ontem o São Paulo tivesse, por exemplo, um puta meia ali para o lugar do Ganso, para poder jogar. Queria, sim, queria. Mas eu acho que talvez eles estejam vendo um pouco mais para frente. Não só em função da Libertadores, né? Em função do próprio Campeonato Brasileiro. Fala, galera do Estádio 97. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Igor Gota, da Zona Sul, de novo. Ontem eu mandei uma mensagem aí dizendo que sonhei com os torcedores de São Paulo chorando. E o Sombra me chamou de tonto. É quem verdade. Que é o tonto agora, hein, Sombra? Disseram que a camisa de São Paulo entorta até varal. Enquanto você ouvia isso, mais um gol do Nacional. É, rapaz. É, o cara aloprando, velho. Só que no Bilu, chupa. Aí, E eu falei ontem que tava com cheiro de arroz queimado aí, ó, tá vendo? Olha, eu não sei nem o que ele falou, que eu tava respondendo uma mensagem aqui que meu cachorro passou pra mim, uma mensagem via WhatsApp. Quem passou? Meus cachorros. Você tá dando mais atenção pro cachorro do que pro ouvinte que falou no WhatsApp? Mas quando eu olha, vejo aceita que já zoeira, vem com groselha... Aceita a zoeira, não é groselha. Já você dispense, falou do cara. Eu tenho uma coisa rápida, tenho uma rima também. Como é que era o começo? Dizem que a camisa do São Paulo entorta varal. Enquanto você lia, pega aqui. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Mas Sombra, papo sério agora, hein? O que você faria se você perdesse aí todas as suas fotos, vídeos e músicas que estão dentro do seu celular, velho? Pior ainda, imagina só, velho, todos esses arquivos e conversas expostas aí, espalhadas na internet pra todo mundo ver, meu. Nossa Senhora! Olha, realmente, perder todos esses arquivos aí ia ser bem chato, né? Ninguém ia ter fotos comprometedoras, mas ia perder minhas músicas, né? Tudo que eu monto ali. As fotos de viagem que a gente guarda. Sim. Ó, ia ficar chateado, não dá nem pra imaginar. Cara. Ah, mas duvido que você não tenha aquele nude de fianco assim, ó. Assim, você tá de brincadeira, né? Ah, essa ia pagar pra ver, não. Você tá de brincadeira. Mas, Sombra, pois é, não vacila não, velho. Então você precisa conhecer agora mesmo o melhor serviço de armazenamento online de arquivos. O Cloud by Hero, velho. Olha que nome bonito, velho. Cloud by Hero. Lógico, nó mão, hein, velho. Cloud by Hero. Cloud by Hero. Não é qualquer nome, velho. É Cloud by Hero, velho. Com ele você deixa todas as suas fotos e vídeos e músicas também, Sombra, guardados online, velho. Deixando toda a memória do seu celular livre pra você gravar mais nudes de fianco, velho. Aquele de ladinho. Eu não faço isso, mas eu gostei da história do Cloud by Hero. Só me explica didaticamente... Como posso usar? É muito fácil, Sombra. Agora é sério mesmo. É facinho demais. Envie agora mesmo um SMS com a palavra TRI. T-R-E. Viu? T-R-I. Anotou aí? Sim. Foi muito fácil. T-R-I. Anotou? T-R-I. Pro número, Sombra. 77000. E se você quiser conhecer outros produtos Hero, acesse também, Domênico Gato. É. fshero.com.br. Experimente agora mesmo, meu irmão. Não vacila, não. E envie agora mesmo, Domênico Gato, certo. Um SMS com a palavra TRI, pro número 77000. Comprove você mesmo. É tri pro número 77000. E pronto, você terá 60 dias para usar o melhor. Não é qualquer um. É o melhor aplicativo de nuvem online do Brasil. Legal. Legal. Bom demais. Mais mensagens via WhatsApp. Oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sombra, Domênico, mano aí, presente na mesa. É, queria saber se vocês concordam comigo. Um jogador de 6 milhões de euros pode fazer o que o Maicon fez? Eu acho que não, né, cara? Tem uma infantilidade daquela? Eu acho que não. Fica aí a pergunta aí. Aí foi pro Sombra, né? Diretamente no coração do Sombra, né? Vai, Shadow, responda. Vamos lá, jornalismo, tá, né? Tá aguardando aí. Não responda. Gol de Borja! Gol do Atlético Nacional de Medellín! Chupa Sombra. A mulher do Google. A mulher do Google. A mulher do Google te mandou Google. Chupa, é. Ah, vai tomar no Google. Ah, pô, eu já peguei ela. Pior que é. Eu... Sabe que eu já peguei ela. Não, não pode ser. Você pegou? Não, não é possível. É ela? É? É, a mulher do Google. Ah, eu já peguei. É, a mulher do Google. Gol de Borja, gol do Atlético Nacional de Medellín. Chupa som. Hã? Ô, ô, Catarina. Catarina, me liga aí, meu. Me liga que você tá sumindo aí, meu. Catarina. Não, Catarina. Sim, Catarina. É o nome dela, meu. Catarina. A gente fez uma orgia com ela e com a mulher do Google inglês. Nossa, velho. Mais mensagens via WhatsApp. Alô, pessoal do estádio. Quem fala é Renato Avó. Torcedor da Lusa. Vocês são espetaculares. Mas tá faltando o torcedor da Lusa aí. Nós não acabamos. Não vamos acabar. E quem é torcedor tem que ser sócio-torcedor. Eu sou sócio-torcedor da Lusa. Da Lusa. Isso aqui não é ser modinha. É. Abraço. Ele foi. Olha, bem... vou te falar uma coisa. Isso é verdade. Sócio-torcedor da Lusa é demais, né? É, não é modinha, não. Não é? Muito bem. Olha, a gente vai abrir aqui um momento sem parar, tá? Momento sem parar. Vamos com três ouvintes na sequência, ou melhor, nós vamos com mais ouvintes, mais de três hoje. Muito e nós mais. Vamos aproveitar dentro do momento sem parar, para colocar ouvintes que estão na campanha Energia contra o Frio. Boa. Não é boa? Boa. Então, boa. Sem parar agora funciona com o único muito adesivo, bom. Você sabia? Boa. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos ver lá agora, falar direto lá da Avenida CUPC. Boa noite, Bernardo Veloso. Onde estaria Veloso? Onde estaria Tetinha? Ó, oh, tá vendo? Oh, mexendo nos seios dele. Tá fazendo scratch. É? É nos seios dele que tá fazendo isso. Aí é sinal de quem tá sendo abduzido. É. Veloso? É o A. Olha aí. Não é o A. Ó, tá vendo? Alô, tava... Bernardo Veloso? Alô, Bernardo Veloso? Aquele tipo de ruído. Caiu a conexão? Plano B? Aquele tipo de ruído eu ouvia no arquivo X, cara. Alô? Vamos pro plano B. Plano B? Alô, Bernardo Veloso? Alô, Sombra. Aí. Oi, você aí, beleza? Tá me ouvindo? Perfeitamente, cristalinamente. É que a voz não ajuda, mas tudo bem. É. Pô, se a dele não ajuda, imagina a minha. Fala aí, Veloso. Olha só, tem uma galerinha aqui, você vê? Sombra! Ô, Sombra, eu acho que é um ambiente hostil hoje. Por que ambiente hostil? Eu não sei, eu acho que a culpa é do Maicon. Não tem um ano mais muito de futebol, mas me parece isso. Só faltava. Ai, ai, ai. O Maicon não precisava de mais nada. É. Ambiente hostil, ambiente os avô, os netos. Aprende com ele. Olha, eu ouvi agora a piada e eu achei que fosse do RG, mas não, eu reconheci a voz, é do Sombra. Eu assoprei pra ele. É. Pô, RG é o rei do trocadilho. Ô, Veloso, doaram peças de roupa, agasalhos na campanha Energia contra o Frio? Sim, senhor, muita coisa doada, isso é muito bom. Estamos fazendo bem, isso, olha que bacana. Muito bacana, alguém tem que fazer o bem nessa vida, né, Veloso? Exatamente. Tamo... Oi. Seu nome, Caio César. Ô, Caio, time você torce, cara? Sou Corinthians. Boa. Fala rápido. Ele foi aí pra pegar a agasalho. Exatamente. esse já... O Caio foi o único que não doou aqui. É, esse... não, e o São Paulino não, vai lá pra agasalhar. Olha, olha. Um foi pegar, outro foi agasalhar. Peraí, o Caio, quer mandar chupa pra alguém, cara? É chupa sonda, né? A gente não conseguiu, ficou contando a vitória. Ah, deu uma de que não tava conhecendo os caras lá, o Bó representou quem é o Nacional pra eles. Ai, ai, ai. É esses caras aí também, vai perder tudo pro Boca lá depois também. Hoje tem Boca, hein? Seu nome? Leandro. Leandro tá depressivo. Leandro. Tá rolando aqui um pedaço, uma ação, não é um velório, né, Leandro? Você pegou um movimento que tá muito triste. Que time você torce? Torço pro Tricolor, né? Moiô, hein, fi? Coral de X, velho. Avisou o caldo, hein, chupa. Ontem, hora que rolou o cartão vermelho, que passou pela tua cabeça, brother. Cara, foi uma choradeira, viu? Porque puta... Eu não falo, eu tenho um emprego a zelar, tá? Às vezes você falar um palavrão, que é mandado embora, eu moto, acho que o lugar é dele. Mas segura a bronca aí. O que passou pela tua cabeça? Cara, faltou aquele foda, né? Porque agora vai ficar muito difícil pra volta, sem o cara jogar, e ele ali é o reforço maior pra zaga, né? Não vai ter como. E outra, o Bernardo, só um parênteses aí, mano. Pode falar. É, na expulsão do Maicon, isso aconteceu com 28 do segundo tempo. O Wesley, ele saiu pra entrada do Hudson com 35. Demorou muito. 7 minutos, Sombra. Tudo bem que ficou 2 minutos parado, aí aquele negócio sai e não sai. Pô, você me expulsou de maneira injusta. Mas, no mínimo 5 minutos, o São Paulo demorou pra fazer a substituição ali do zagueiro. Eu acho que o Balsa, ele se perdeu naquele momento. Ele foi surpreendido. Acho que ele foi surpreendido, ele se perdeu ali na hora. Não tô dizendo que ele é mal... Ele boiou, né? Mas não existe. Todo mundo erra. E ele errou. Ele ficou com a cara de espanto. Tanto que entrou o Hudson com 35, com 36 o São Paulo tomou o gol. Mano, Sombra e RG. Diga. O assunto com o Leandro não pode ser futebol. Vamos mudar de assunto. Se você tivesse que agasalhar alguém do estádio, quem você agasalharia? A Domênica, claro, né? Opa! Que isso? Não encoste no que é meu. Escolheu alguém pra agasalhar, eu não creio nisso. Que isso? Olha o respeito. Eu não tava bom pra você, sabe? Você é zoado por isso, né? Não, mas o programa é isso mesmo, é zoeira, não sei. Minha coelha, agasalhação. Você tá se enrolando, né? Ô, Sombra, posso falar uma coisa? Pode, claro. Podia ser Bambi. Meio receoso hoje. Deus, por que ele não tá mais fazendo aquela brincadeira da roleta do ele estádio? Ele tem a hein? Brincadeira. Ah, é verdade. Aí, ele tá louco pra agasalhar e quer roleta. Brincar na roleta, né? Te catar, velho. Mas você gosta de uma roleta, velho? Cede a tua roleta pra alguém, mano. Não, mas a roleta do estádio. Não, mano, não se doa. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Mas você gostaria, por exemplo. De participar da roleta do estádio? Você perdeu, mano. Mas com certeza. É mesmo? Agora. Sério? Deixa eu ver se eu tô com a roleta apta aqui. Ah, o Sombra vai te dar roleta. Então você vai brincar então, olha. A roleta do Sombra ainda funciona. Vai brincar na roleta do Sombra, velho. Ah, e lá no Jaguaré com tudo, viu, Veloso? É Jaraguá, pô. É Jaraguá, pior ainda. Tem uma senhora lá que diz que depois que o marido dela fez aí o... Vasectomia. Cortou os bagos, aí fez a vasectomia aí. Mas diz que deu um problema, meu amigo, mas não sobe nada. É mesmo? Falando nisso, é uma cirurgia que eu recomendo. Fica uma dor, fica quando muda o tempo, fica. Inclusive agora já apeliquei uma das duas, eu chamo de Maju. Maju? É, quando muda o tempo dói. Me avisa. Caramba, Maju. Mas cadê o ouvinte aí pra participar aqui dentro do Momento Sem Parar aí? É, peraí. O Leandro já foi seu nome. Leandro. O Leandro vai participar da roleta? É da roleta. Da roleta então tá cheia ainda, vai lá. Então vamos lá, Leandro. Nós temos aqui na roleta do Estádio 97, nós temos 4 palavras. É a roleta das palavras, né? Você tem que escolher uma palavra, se a roleta parar na palavra escolhida, você ganha o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Olha aí, hein? Ele perguntou pra mim, é verdade? É verdade, cara. É verdade. Então anota aí. As palavras são, atenção, preste atenção, atenção pras palavras. Vamos lá. É, bagos, fruta, morde e mano. Ele disse que tudo isso ele só não gosta de frutas. Tá, mas escolhe uma das palavras. Vai ser frutas mesmo. Fruta. Atenção, você escolheu fruta. Fruta. É. Vamos girar a roleta. Ó, girou. Eu não sei se o Leandro tá nervoso. Tá na roleta, tá na roleta. Bagos, mano, fruta. Morde, bagos, bagos. Meu amigo, parou nos bagos. Eu ia falar bagos, né? A roleta parou nos bagos. Tá vendo? Você ia escolher bagos, tá vendo? Ele ficou imaginando, RG, aquele bago bem grande, velho. Não, descansando, assim, vai de catar. Eu ia escolher bago, mas eu fiquei meio receoso. Que pena. O Leandro me perguntou aqui, eu não posso escolher duas? Bagos do Mano? Eu falei, não, é só uma. Bagos do Mano, ele queria? É isso. Falei, não, é só uma. Não, mas legal, legal. Parabéns aí. Leandro. Ô, Leandro. Outro Leandro. Xarate. Tá com a gasalha do Boca Juniors, eu torço pro Boca mesmo? Eu torço pra todos os times contra o São Paulo. Nossa! Ai, que vingativa! Nossa! Ela tá se mordendo! Eu tenho uma listinha aqui, rápida, dos Bambi. Que eu vou mandar um chute especial. Atenção, que agora. Agora é o momento que ela vai se vingar. Vamos lá, eu conto até três e você começa a se vingar de todo mundo, vai! Eu começo pelo. Um, sombra. Dois, três, vai! Chupa, Sombra! Ei, chupa, que legal, olha! Chupa, Marcelo Glória! Fuletri! Chupa, Negueto! Chupa, Robertinho! Chupa, Márcio! Chupa, Maurício! Chupa todos os Bambi! E RG? Fala, RG, fala, eu amo ela pra minha esposa Carla. É, mas você tem certeza, velho, depois desse monte de chupa que você mandou? Pô, vem cá. Você não vai dar câimbra na língua, certeza, não, velho? Com certeza, que Corinthians. É. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui. E pro Clebinho, vai mandar chupa também ou não? Pro Clebinho também. Ah, eu sabia. A maldade. É, tem mais gente aqui. Rapidão, seu nome. Oba, Marcelo Costa, da Cidade Azul. Eu quero mandar um chupa mano, um chupa Domênica e um chupa Jaime aí pro meu mano. Tá vendo? Eu sou Paulino feliz, cara. Não deixa bater não, velho. Tem um jogo de volta. E o Lucão tá lá, no lugar do mar. O Lucão vai fazer dois gols, hein, Sombra? Sabe que vai virar essa partida. É, Lucão, meu irmão! Obrigado, bora, Picolão! Seu nome? Meu nome é Paulo Martins. Time setor, seu Paulo. São Paulino, eu tô de fichada, mas... Vamos que vamos. Próximo, gente. Você sabe que essa expressão pode te comprometer, né? É, o humano pode gostar aí, né, velho? Sua ideia aí. Não, você que falou que tá cabeça inchada e mordeu o lábio. Na boa, com o Michel Barros, com alguns caras ali, não tem como não, velho. Posso te falar um negócio? Ah. Você tá certo, mano. Obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém? Não, abraçou o chupa mano. Aí, mano, esse penteado seu é pega-rapaz, né, velho? Esse que você usa aí, cara? Você tá com uma calça mihang aí, quer falar o quê, ô? Calça mihang. Qual que é a calça? É, comprar uma loja mihang. Falou. Ah, de catal. Não é mihang, eu coloquei calça leque. É, então, ó, calça mihang. Ah, de catal. Calça mihang. Onde longe da casa toma. Ô, João, que time você torce? São Paulo. Caraca, agora vem peso mesmo. Ela é sua filha? Minha sobrinha. Sua sobrinha? Você trouxe ela pra gente se comover, te colocar no ar. Você tá foi pegou a sobrinha? Não, aquela que vem arrastando a gente aqui. É mesmo? Ela é ouvinte do programa, assim? Sempre. Como é que é seu nome? Isabela. Repete pra mim. Vai se danar, mano. O seu futuro, será na Fundação Casa. O que isso que é uma instrução infantil? Olha só, ela deixou os dentes na boca, é bonitinha, educada. Que loucura isso, não é mesmo? Ela é corintiana, chupa o seu trouxa. É, seu nome? Guilherme Vera. O Guilherme, ele trouxe a família inteira pra doar, eu juro por Deus. Esse é um lugar as 15 pessoas doando agasalho. Eu pensei que ele já tava doando a família. É. Foi o primeiro a chegar também. Boa. É time que você torce, cara. É, eu sou líder, né? Opa, é nóis. Oh, que bacana, do campeonato japonês. Só acho que eu tô... Líder é nóis, pô. Líder é nóis, trouxa. É líder aqui, Dodô. É nóis. Fala pra esse trouxa aqui, é líder é nóis. Olha a tabela aí, ô, trouxa. Aqui, ele tava dormindo na hora que eu cheguei. Tive que acordar ele aqui, velho. Ô, temos um caguetinho. Temos um caguetinho, Brasil. Tem mais gente aqui? Peraí, quer mandar uma moela aqui pro palmeirense. Mas não vai porque tem palmeirense, tô brincando. Quer mandar pra quem? Quero mandar uma moela aqui pra minha esposa, tá do meu lado, a Gabi. Gabi, ele te ama, mesmo que fazendo média no ar. Acho que ama. Ele leva café na cama? Leva. É mesmo? Paga seu cartão de crédito sem chiar. Ah. Eu não amo tanto assim, né? Vamos pensar numa cor. Tem o limite, né? Tem o limite. Avisa. A crise, o limite tá bem baixo. Avisa aí que é dia de espaguete no molho hoje, hein? Ah, yeah. O RG falou que é dia de espaguete no molho. Ô, aí sim, é nóis, RG. Ela não entendeu muito, é bom ela não entender mesmo. Eu explico pra ela mais tarde. É, na hora que ele for dar o cartão, ele vai mostrar pra ela. Quer mandar mais alguma moela pra amante ou só pra ela? Não, hoje é só pra ela. Esposa mesmo. Só pra esposa. Sensacional. Obrigado. Mais alguém que não tem tempo ainda, Sombra? Ô, amigão, o tempo só pra mais um, por favor. Mais um ouvinte. Ó, tem dois que vão participar. Vou deixar vocês saírem no braço. Que me tá inteiro. Eu vou em você que chegou. Esse é o seu nome. Meu nome é Adilton, cidade Ademar. Adilton, você tá de que time, cara? O líder, Domênico. Líder, meu Deus, é líder. Faz pro River Plate, líder do campeonato argentino. Que bacana. Você quer mandar um abraço pra alguém? Na verdade, só gostaria de mandar um chupa especial para o senhor Sombra. Chupa Sombra. Chupa Motinha também, que pipocou hoje no programa. É que você sabe que o Motinha vem e chupa mesmo. Então vamos focar no Sombra. É verdade. Chupa Sombra. Oh, e gostaria só de parabenizar o programa. Ô, oh, mano, você é sensacional. Obrigado. O Domênico aí é o imparcial. Obrigado. O Sombra força em algumas análises, mas tudo bem. RG, terça-feira a gente vai engolir vocês lá no Aliança. Você vai engolir, é, velhinho? Olha. Você vai engolir, é? Cuidado pra não engasgar, hein? Não é assim, Edilton. Calma, menos guloso, velho. Então, mas vamos acabar com vocês lá, ô RG. Eu queria só mandar um abraço aí pro grupo do WhatsApp aí que estão me cobrando, o grupo do Resenho, meus amigos palmeirenses, o grupo brasileirão aí do Trica, Sabor, o Wagner Tadeu, o Leandro Trica, todo mundo aí, um salve pra todo mundo aí. E vamos ser campeões e campeão agora em 2016, hein? Um abraço, 2017, Libertadores. Você tem uma gaguejada, você tá confiante mesmo. Muito confiante, mais do que nunca. Boa! Aí, a torcida do Palmeiras tá bem confiante. Sombra! Oi. Só mais um último, pode ser, que ele chegou bem cedo aqui. Seu nome, rapidão. Felipe. Time. Corinthians. Abraço pra quem? Mandar um abraço aí pra galera do estádio aí, mandar um chupa Sombra, um chupa Felipe Playboy e um abraço pra galera do União e do Inesquecíveis aí. Boa, fechou. É isso aí, Sombra. Galera, então, veio, tá bom. Limpeza, agradecer todo mundo que passou por aqui, tem uma galera que não pôde ficar, passou, doou, está voltando com o carro cheio de gasalha pra ajudar quem tá precisando, e uma galera tá concorrendo a Play 4 também, né? Isso, exatamente, sorteio no final do mês, no nosso dia site. 22. Nós temos... Dia 22? 22 de julho, dentro do programa da manhã aqui no do Palhacinho. Isso. O carro-chefe da rádio. O carro-chefe da emissora. Mas, carro-chefe da emissora. O palhacinho leva a rádio nas costas. Leva aliás, tudo nas você costas. Que tá ouvindo estádio agora, amanhã, às 10 da manhã, ouça o programa do palhaço. Eu vivo disso também. É, não, mas, verdade. Mas é verdade, é um belo programa e gostaria que fizesse mais sucesso que o estádio. Valeu, um abraço pra todos aí. Valeu, Sombra! Ô, oh, legal demais. Aí o pessoal fazendo suas doações na campanha Energia contra o Frio. Legal. Estádio 97, esse foi um momento sem parar. Olha, não foram só três ouvintes na sequência. Foram uma leva de ouvintes sem na parar. Sequência. Foi sem parar. Foi sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou No Stress. No Stress. Deixa eu dar o No Stress pro Maicon ontem pra ele não dar o lá. Passar. É, No Stress. No Stress, Maicon. É, o No Stress certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, que tinha de colombiano com o Smile ontem, né? Pois é, vários colombianos. Vários. Você conhece a Colômbia, Calção? Com certeza, e eu coloquei todos eles em casa ontem. Como assim? Celebramos. E mas essas festas que você faz, geralmente as pessoas vão ter que levar um refrigerante, um doce, um salgado. O que, que os colombianos tinham que levar para sua casa? É, eles levam uma espécie de chimarrão, né? Uma erva que a gente põe dentro para usar, né, meu? Sei. Também eu peço narguile também e sementes. Sementes. E agridoce. Agridoce. É. Tá bom. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ué, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ó, tem mensagens aqui via WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Alô, Estádio 97. Quem fala é Rafael Romão, sou fã de vocês. Tô aqui pra mandar um chupa Dodô, sem de pedala, mano. E é o seguinte, não vamos zoar o Sombrinha, não. Vai, Tricolor! É nóis! Chupa você, mané. Chupa aí, ô trouxa. Tomar naba ontem. Eliminado. Tomar naba ontem. Chupa aí, ô trouxa. Se joga na cova também. Ah, tem conversa. Do Estádio 97. Ô, Sombra, queria saber pra que a torcida de São Paulo lota o estádio do Morumbi. Tava assistindo o jogo ontem, aos 30 minutos, o estádio tava calado, no primeiro tempo, 0x0. Anda e rebola, Sombra. Filho de São Bernardo Campo, oh, Palmeiras. Como assim, anda e rebola? É. Ah, eu só queria perguntar, é uma impressão minha, a torcida de São Paulo é muito politizada, é culturalmente, porque é verdade, porque eles começaram a cantar em espanhol ontem, a partir dos 30. Qual que é que eles cantavam? Eles cantavam em espanhol. Não, aquela era a torcida do Nacional. Da Colômbia lá, do Atlético Nacional, os caras lá. Não, é adversário, ai, seu louco. Foi essa confusão que eu fiz, né? É, porra, tá louco. Ai, ai. Mais mensagens via WhatsApp da Energia, oferecimento de Dutra Máquinas. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Aí, depois dessa treta que teve lá no Morumbi na saída, e foi um jogo de torcida única, eu quero saber qual a opinião do Domênico, se ele ainda acha que jogo de torcida única é a solução. Fernando do Ipiranga, abraço. Não tem chi não, larga que eu continuo. Continuo firmemente. Aliás, todos os clássicos que tive de torcida, não teve uma confusão. Procura se informar para você mandar aí mensagem. Teve sim, o Corinthians e Santos. Ontem foi um caso à parte que a torcida do São Paulo quis brigar com a polícia. É diferente. Não tem nada a ver o que ele falou aí. Mas o Corinthians e Santos que aconteceu o negócio na da torcida, teve briga. O negócio teve. Da torcida única quando se falou é com relação a clássicos. Ontem não teve clássico. Para. Bobagem. Mas o Corinthians tá legal pra caramba. Não tá legal pra esses modinha, pra esses trouxa aí. Tá legal pra caramba, não tá tendo confusão, não tem briga, acabou a confusão. Você viu se morreu alguém nas torcidas únicas, RG? Você viu, você leu alguma coisa? Antes tava morrendo negro pra cacete. Ah, antes de mandar coisa. Falar, é cedo, mas já teve vários clássicos com torcida única e não teve morte. O Mano disse que teve briga já. Vou repetir a informação. Corinthians e Santos na Arena Corinthians, houve um fato sim de emboscada aí em que torcedores do Santos ali foram pra brigar com torcedores do Corinthians. Eu não vi, não tenho essa informação. Então, mas eu tô passando no ar. Saiu? E... Pô, procura na internet, você não acredita no que eu tô falando? Eu tô passando informação, cacete. Olha aí, se você tiver interesse, Domênico, procura. Domênico, você tá duvidando do Mano? É, inclusive, saiu, não vi em jornal nenhum, inclusive, deixa eu falar, eu vou passar outro dado, se você tiver interesse, você pode procurar também. Eu acessei o site do Globo.com e não... Pera, gente, pera, um de cada vez. Pera aí, o Mano fala, depois Domênico. Gostaria de terminar. É um outro dado que, inclusive, num país que já tem há muito tempo torcida única, acontecem homicídios ainda por causa de emboscadas. É a Argentina. Basta procurar. Se tiver interesse, é só olhar na internet, tem. Argentina é Argentina, Brasil é Brasil. Não, não, é um país que tem torcida Argentina única. É Argentina, Brasil é Brasil. Na Inglaterra acabou as brigas, aqui não acabou ainda, infelizmente. Cada país tem um jeito de cuidar das coisas. Vamos lá, na Inglaterra, gente. Não sei, porque eu acho que talvez aí as informações não estejam chegando aqui no Brasil. Mas eu vi também no jogo do Manchester contra o West Ham, o Manchester foi jogar lá no campo do West Ham, houve briga, houve esse episódio também. Não adianta querer falar que não existe, porque na Inglaterra os hooligans, eles marcam de se encontrar, eles vão pra baixo de viadutos onde não tem câmera e se matam também. Não, gente, basta ver violência, hooligans, né? Violência é um problema mundial. Mas ninguém falou. O cara que quer ir pra se matar, ele vai. Mas ninguém falou, mano, que acabou a violência terminou por causa da torcida. Não é assim que funciona. Existem etapas que são cumpridas. A torcida única começou há pouco tempo, aí com clássicos. No Campeonato Paulista, por exemplo, começou. E nesses clássicos não teve confusão. Mas, ô Domênico, não teve, só um minuto, deixa eu concluir agora. Não teve pessoas mortas. Não é assim. Ah, eu não disse aqui em momento nenhum, quando defendi a torcida única, que acabou a confusão. Nossa, ninguém mais vai brigar. Mas pelo menos, mano, não estão morrendo pessoas. Tinha que ser feito alguma coisa. Foi feito. Não morre por detalhe. É, ontem, o torcedor do São Paulo... Ué, por detalhe. Ontem, esse torcedor de São Paulo que não entrou no Morumbi, é o mesmo torcedor que num dia de clássico, ele também não entra no estádio. O objetivo dele, Domênico Gato, é sair de casa pra matar alguém. Não, o jogo pra ele é um detalhe. Mas aí é bandido. Mas é que tá, Domênico. O cara que sai de casa com uma arma pra um dia de clássico é bandido. É bandido. Aí que tá, é isso que eu tô falando. Bom, olha. O torcedor de bem, ele não vai agir assim. O torcedor aí, o cara que sai pré-disposto. Domênico, o torcedor que sai de casa pré-disposto a matar alguém, o cara que sai, por exemplo, com um taco de beisebol, o cara que sai com um revólver, pra ir num jogo de futebol. Eu concordo com você, eu nunca discordei disso. Eu nunca discordei desse ponto de vista. Mas olha, foi questão. E nunca, só um minuto pra deixar bem claro. Eu jamais, quando eu falava aqui que tinha que ter torcida única, que as confusões terminariam. Vocês viram falar isso? Ó, a partir do momento, acabou, zerou tudo. Não vai zerar. Não vai zerar porque a Constituição, ela tem que ser revista, ela tem que ser mudada. E isso, enquanto não for mudado, não vai mudar. Mas que, de fato, quando teve os clássicos, RG, não teve ninguém que morreu. Isso é fato, cara, é notícia. Também é notícia, como disse o Mano aqui, olha, saiu no Terra, e, inclusive o presidente do Corinthians deu uma entrevista até então, na época, foi agora... olha, notícia de 10 de junho de 2016, recente até. É só procurar, basta. O próprio Roberto falou, olha, no jogo contra o Santos, na quinta rodada, houve emboscada da torcida do Santos em torcedores do Corinthians e 6 foram hospitalizados. A confusão que a gente presencia fora do estádio. Lá fora ninguém está proibido de ir. Dentro do estádio não tem problema nenhum, a polícia separa bem. É uma medida muito curta, se referindo ao... Pois é. A essa nova imposição. Não está resolvendo nem vai resolver. O futebol está caminhando para o fim se isso prevalecer. Começou agora. Tem que ter calma. Já foi feito. Tem que ser feito com calma. Não é assim que vai terminar. Só lembrando que tem, viu, Domênico? Tem uma diferença, só para ficar claro isso, entre torcida única e torcida único. Boa, Silvério. Né? A única é o que a gente leva os ouvintes. Uma coisa, olha, estádio 97 camarote único. Exatamente, porque a pessoa pode, de repente, entender errado, viu? Só para concluir. Eu vi muitos, não são poucos torcedores, mas muitos, inclusive e-mails chegaram, dizendo o seguinte: ah, agora é torcida única, eu vou levar meu filho na torcida pra ver Palmeiras e Corinthians. Só eu vou levar nos meu. Metrôs, só, né? Não, pois Sombra, é. Eu não estou dizendo cuidado com relação. Só um minuto, gente. Só um minuto. Trajeto é a todo momento. Tem paulista aí, tem nego morrendo aqui, tem nego morrendo no centro, tem nego morrendo em favela. É uma barbaridade. Porque não tem polícia. Isso é outra coisa. Faz a denúncia aí, Domingo. Não, mas é verdade. Não pode demorar. Agora, o futebol agora é que. Não é, não. Eu estou dizendo com relação à torcida no futebol única. É isso que eu estou me referindo. Não está tendo mais problemas com relação a isso. Por enquanto não estão tendo problemas como estava tendo anteriormente. O torcedor do bem, ele não estava mais em estádio de futebol. Hoje ele tem a oportunidade de ir. Ontem era um jogo de torcida única e a gente viu... Não. Ontem era torcida única. Tinha torcedores do Atlético Nacional, sim. Eu vi, um monte. Eu sei, Domênico, mas não tinha palmeirense, que geralmente não, sim, as brigas sombra, são sei, entre palmeirense e São Paulo. Mas teve que ter feito um cordão pra torcida do São Paulo sair por um lado e a torcida dos caras sair por outro. Não, mas a briga, Domênico, que teve não teve nada a ver com a torcida colombiana. Não volta a torcida por vocês, pronto. Não, não é isso, Domênico. Domênico, calma, você se exalta demais. Não é exaltar, é que o cara veio pra cima e ontem havia bandidos que foram lá. Que nem entraram no estádio. Nem entraram. O próprio major da Polícia Militar falou. E esse tipo de bandido, Sombra, esse cara que foi pra roubar celular, que foi para agredir os outros, ele vai também, independentemente dele poder entrar no estádio ou não. E digo mais, qual foi a última vez, vocês se recordam aqui, que um torcedor morreu dentro do estádio por causa de briga de futebol? Faz muito tempo que não acontece. Não, no trajeto, você não pode impedir de bandidos estarem no seu caminho. É isso aí. Não, mas tinha briga, não era com a torcida. Tinha briga fora do estádio, quando as torcidas chegavam. Lá. Diferente, hein? Estádio 97 no oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também quem entra no ar e fala: o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, ganha uma camisa do Tricolor. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Agora é hora de falar da Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Ror e pra toda a família Esser. Ô, mano, o Corinthians negocia com o lateral direito do Santa Fé, Otálvaro. Segundo o Globo.com. Então, Sombra, mas tem aquele Gilberto também aí que tava tentando... Além do Gilberto. Rescindir o contrato dele lá também. Mas são jogadores, é o que eu falo, cara. Por mais que o Corinthians esteja avaliando o que está acontecendo de possibilidade no mercado, mas é mais do mesmo. É, se quisesse trazer um jogador de qualidade, um cara pelo menos que eu acompanhei aí e vi jogar muito bem, inclusive ano passado, é o Bufarini. O São Paulo quase contratou aí, acabou desistindo do negócio na última hora aí, fizeram uma proposta inferior e o São Lourenço não liberou. O Bufarini seria um lateral aí à altura do Fagner. E o John Jones foi pego no doping? Não luta? Será que vai lutar no lugar dele? Quem? Anderson Silva. O Anderson Silva, o canela quebrado? Meu Deus, Ah, mas é um absurdo isso daí, velho. É, eu volto a falar aqui, velho. Por mais que estejam, esse politicamente correto, etc e tal, lutador, Sombra, muitos deles acabam utilizando, se não num período de lutas, antes. É que agora estão fazendo esses exames periódicos aí pra impedirem de usar algumas substâncias. Mas eu acho que o doping é muito malquisto aí no esporte, de maneira errônea. De maneira errônea. Porque o negócio é o seguinte, RG, se o cara é atleta, ele depende de resultados que o corpo possa proporcionar. Eu não sou a favor da liberação do doping, mas da descriminalização eu sou. O Sombra botou doping. Que foi? E agora? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. O esporte, não só o futebol, como a luta, meu como o atletismo, todo esse mano, já são 8-5, é tão importante quanto o primeiro. É como se fosse o campeonato concorrido. Pra ele discutir doping. Não é discutir, é dar uma aula a respeito de doping. O negócio é o seguinte, todos os esportes ficariam muito mais legais se os atletas fossem turbinados. Aí. Imagina a Super Olimpíada, Sombra. A natação quebrando recorde todos os dias. Tipo X-Men. O atletismo, imagina. Você ter 18 bolsos competindo, cara. Eita. Ninguém ia ser favorito, mano. Estádio 97 da Energia, tem oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol. Você tá aí no seu carro, estacionado, esperando sua mulher, né? Vai fazer as compras, você não quis entrar no shopping, você tá esperando ela. Mas de repente, batem no seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu com aquela cara de tipo, puta, será que faltava? Meu Deus do céu. Aí se descobre, o motorista do carro que bateu em você, sabe quem é? É a Ivete Sangalo. Que sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E esqueci, tem uma última mensagem via WhatsApp. Se a gente não põe, o produtor enche o saco. É. Ei! Ei! Gol do Atlético Nacional! Ei! Aí, tá vendo? Chupa som. De novo essa porra, meu! A mulher do Google tá na maldade com você. Puta produtor maldito, cara! Mulher do Google gostou de você. Olha, a única vez que repetiram 3 ou 4 vezes uma mensagem aqui do WhatsApp. Mas ela gostou de você, você viu? Mas já te disse, mulher de voz bonita geralmente é feia. É. Você acha mesmo? Locutora de rádio. Ah, vai ver, a voz é bonita? Esquece. Demônio. Ah, acho que... Ah, eu sou exceção, então. Você não é locutor? É. Ah, tá bom. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Daniel Lima. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Cristiano Zaisi. Legal. E deixa eu ver quem mais aqui ganhou o jogo de dados do Sem Parar. Muito legal. O Daniel Lima. Todos esses prêmios podem ser retirados no prazo de 3 dias úteis. Tá bom? Ô, Sombra, meu amor. Queria mandar um abraço. Meu amor, não. Queria mandar um abraço. Eita. Eu vou... Olha, o Domênico ficou bravo. Não, não fiz aguinaldo. Ah, ele ficou bravo. Que isso, Domênico? Não. Domênico ficou bravo. Você dá uns milho que não é legal. Não, mas eu falo assim com meus amigos. Eu chamo meus amigos de bebê, amor. Eu falo assim mesmo. É. Queria mandar um abraço pro amigo meu que me tatuou, um o Luciano São Paulino, que tá amigo chateado. Amigo seu que te tatuou? É, o Luciano da... Que tatuou uma Metamorfose Tatu. Tatuagem? Não, e ele quer fazer a tatuagem humano. Porque o mano um dia falou que ia fazer uma tatuagem e ele ofereceu pra você. Quanto que é essa tatuagem dele, mano? Ele falou, me vê R$5 de tatuagem. Então, já perdeu a tatuagem, vai ter que pagar a trouxa. Ô, mas Sombra. Ele tatuou Samu? Ele pediu pra você mandar um abraço. Desculpa, que você tatuou, Rudy? Criatividade, confiança e fé. Olha só. R$5 foi isso que deu. É. Mas isso aí a gente escrevia por menos, hein? Tá bom. Deixa eu te falar uma parada. Manda um abraço pra ele. Ele é São Paulino, ele tá chateado. Qual ele... o nome dele? Luciano. Ele tatua ouvindo o programa e um dia uma né, ouvinte, né? Uma mulher que tava tatuando falou, ah, mas que chato. Aí ele falou, ah, se não quiser, pode ir embora que eu só tatuo ouvindo. Sério? Juro pra você. Qual que é o nome da loja dele? Metamorfose Tatu. Metamorfose então, Tatu. Fez uma tatuagem legal no Rude. E ele vai fazer uma na minha irmã de graça vai. Também. Vai fazer sua irmã? Ah, ah, minha irmã. É, pera aí, gente. Mas é na... Que jabá, é? Onde que é? Agora, família jabá, toda. Vai fazer no pé. Ah. Tira o pé, que chabaceiro você é, hein, filho? Eu vou avisar pro Dodô do Pichote que ela tá namorando agora, que ela não é pro seu lado, não, que ele tá querendo pegar ela. Chabaceiro. Dodô do Pichote. Oh, então eu vou fazer um negócio, eu vou lançar uma promoção aqui, ó. A gente vai pegar esse estúdio de tatuagem aqui, a gente vai dar uma tatuagem pro ouvinte do Estádio 97. Vamos bolar um... Podia fazer essa, hein, vamos bolar aí uma promoção. Ele é muito fã, você não tem noção. Vamos doar uma tatuagem pro ouvinte do Estádio 97. Tem ouvinte, tem nego aqui dentro da área que tatuou cabelo. Tatua com o Jimmy. É verdade. É sério, tatuou o cabelo. Com certeza. É sério isso, gente. Cara, mas ó, posso falar? O Luciano tatuou o logo do estádio no Cox. É mesmo? Tô falando sério. É, então ele vai mandar uma foto. Manda aí, então. Um abraço pra todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia. É na BV Financeira. Ester, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece? O Extra é gol. Ufa, hoje foi doido. Toda sexta no Energia na Noite. The Crew